convidado do episódio 72 do Até Tenho a Minha Questão é o Álvaro Silva Silveira, que tem páginas de Facebook como Reviews de Tudo ou Dois Desenhos a Conversar. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página de Facebook. E é isto. Agora de ser uma introdução assim, para ficar decente, se não ficar. Estás a ouvir a Anatomia de um Crime da Antena 1? Muito fixe. A Irmelinda de Jesus, supostamente, foi ver como é que corria uma sessão de desconjuramento. O que é que casa das, dizer? Para tirarem o diabo do corpo. Ok, sim. E agora não. Estão-me a ligar. E acontece que teve assim um problema qualquer, bateu mal com aquilo, não percebi muito bem, portanto, distraí-me, mas teve um problema qualquer e a Joaquina Louca começou a dizer batei-lhe até ela deixar de bolir, que é uma expressão muito engraçada. Mas isso foi nos anos 30? Sim. Naquela altura em que... Pronto, que as pessoas ainda eram possuídas. Sim, as pessoas ainda eram possuídas. Por acaso tem uma história engraçada por causa disso que eu assisti. Eu acredito que as pessoas possam ser possuídas. Aliás, acredito que as pessoas possam realmente acreditar que as pessoas estão possuídas, porque eu assisti a uma cena muito bizarra em Vila Flor. Onde é que é Vila Flor? Vila Flor fica ali para os lados. Sabes onde é aquela terra onde queimaram o gato? Que subiu ao posto? Foi na terra da queima do gato, que aquilo fica perto de uma hora de Mirandela, mais ou menos. Ok. É ali entre Mirandela e a barragem. E esta história é no Mar de Canaveses? É no Mar de Canaveses. Onde eu cresci. Mas esta é noutro sítio, já é mais velho. Isto para dizer porque é que eu acredito que esta malta acreditasse. Okay. Acredita nestas coisas. Pá, eu estava numa rua, num descampado, numa terra, numa quinta de vinhos, mas era assim uma quinta de vinhos, não era aquelas glamourosas que aparecem nas revistas, eram assim em cimento, coisa chunga, que é mesmo para o pessoal ir lá trabalhar e voltar para casa. Quando o serviço está feito. Então fomos num grupo de amigos, para uns 20. E estávamos numa mesa comprida à noite, sem luz, sem nada, zero. O que é que acontece? Eu estou cá fora a fumar um cigarro, na altura fumava. Estava a fumar um cigarro cá fora e vejo um gafanhoto gigante. E eu, por piada, e porque aquilo poderia ser efetivamente, o demónio disse: olha, está aqui o demónio. E rimos. Pois é, o demónio, sei que é. E ficou isso na cabeça. Entramos para dentro de casa e estávamos todos a jantar, ao alto ambiente, bem disposto, a rir, tudo a falar. E uma rapariga levanta-se da mesa e começa e manda-se para o chão, aos gritos e não sei o que, a contorcer-se. Fiquei pálido porque eu nunca tinha visto um ataque epilético. Sim. E naquele contexto todo. Também só que era o gafanhoto. E eu pensava, eu na minha cabeça, e toda a gente estava ali presente, juntamos ali o gafanhoto que estava lá fora. Sim. Demoníaco, monstruoso, uma coisa monstruosa, nunca tinha visto um gajo daquele tamanho. E associamos aquele gesto lá dentro. Pá, e depois entra em toda aquela fantasia americana, não é? Do Evil Dead e assim, esse tipo de coisas, e o senhor joga isso. Portanto, imagino na altura, com o padre a comer a cabeça, com o diabo e não sei o que mais, isto, pá, vês um gajo a bater mal, é óbvio que é o diabo, e é óbvio o que é que se faz ao diabo, queimar. Claro. Queimar. E foi o que vocês fizeram, queimaram a... Não, neste caso não fizemos isso, mas houve quem sugerisse isso ainda, só por desporto. Só por desporto, é pá, vamos aproveitar para dizer um retro, um momento retro. Temos uma desculpa depois. Tipo, legalmente, se calhar até passava. Mas pronto. Mas acreditámos que ela estava. Isto tudo para dizer que. Pronto, que este é muito temido do crime, é fixe. Pronto. De Antena 1. São só crimes históricos? Tipo... Não sei, confesso também que isto é o primeiro episódio, estou a ver. Ok. Eu acho que já vi isto no iTunes, mas eu tenho sempre. Não é nada de. Tipo, isto é muito irracional. Okay. É tipo. Este podcast vem da rádio, tipo... Eu vou ter que atender isto. Isto supostamente ainda não há a gravação oficial, não é? Não. Depois vou sair do quadro, eu vou respeitar o... Isto pode nem sequer funcionar. Aí. podia oferecer uma garrafa de vinho nos anos. E eu, isto tem bom aspecto, mas depois vim para casa, guardei, nunca mais me lembrei dela. Depois um amigo meu veio cá a jantar e eu, olha, vou fazer um jantar, fiz que eu curto fazer jantar para o pessoal. Por acaso podia ter feito um jantar. Enquanto eu cozinhava, gravávamos e falávamos, mas pronto. Mas deve ser feliz porque tu não comes carne, nem peixe. E eu não sei fazer grandes pratos vegetarianos. Por isso eu sei fazer coisas à abelhota. Tipo cozidos e essas cenas. Uhum. Pronto, então a garrafa de vinho estava ali pousada. Eu vou abrir esta garrafa de vinho. Pô, para dar ao meu amigo, para ele se sentir bem. Meu amigo, não sei o quê. E abro a garrafa e estamos a beber o vinho. Esta cena é muito boa. Este vinho é muito bom. Muito bom. Eu, pois, este vinho é bom, graças. É bom. Deixa-me deste vinho. Não, não, está aqui nestas aplicas o vinico, é. Como se chama? Vinifico, como se chama aquela. Não sei. Eu tive uma cerveja, mas depois. De pronto, e o vinho custava 70 euros. Ok. E eu. Nós não somos assim tão amigos. Adeus. Ele disse: epá, este vinho custa 70 euros. Eu fiquei naquela de. Yeah! Ah? Acho que ganhaste um amigo para a vida. Sim, tipo, não, já estava tremida a amizade. Não, somos bons amigos. Eu falei com ele, desabafei com ele, disse: pá, senti isto, mas acho que isto reforçou a nossa amizade. Ele se não levou mal, assim, a amizade é uma evolução, um trabalho conjunto. Acho que, e 70 euros ajudam bastante. É, não sei se era 70, 50 e para cima de 50, okay. Não sei se 70, estou a dizer 70 só para embelezar. Mas se calhar agora a pessoa que te ofereceu isso descobriu que tu. Desperdiçaste a garrafa sem não, Teresa. Teresa e Gonçalo foi está a dar uma boa história. Está a dar uma boa história. Portanto, okay. Foi uma grande oferta. Foi uma grande oferta. Então fortalizou tipo três amizades diferentes. E uma boa história aqui, que eu também já te conheci assim aos bocadinhos há pouco tempo, não é? Mas pronto, há aqui uma coisa que pode fortalecer também uma okay, nossa amizade. Não é? Aquilo está só a ramificar. Okay. Mas pronto. É. Estamos aqui na tua sala, uhum. Uma zona de Lisboa ou arredores, certo? Sim, Resbés, Algés. Pronto, olha, eu não gosto de especificar, mas... Não, moro em Algés. Vão descobrir que moras em Algés, pronto. Ninguém vem para Algés. Tinhas ali uns livros do Vilhena que foste roubar... Não roubei, foste buscar. Trouxe-os porque estavam a apanhar pó e umidade. Ok. Eu roubar não estava acusado de nada, estava mais. Foi uma curadoria. E os meus primos. Minha irmã se calhar vai gostar de ter estes livros, mas não vai ter porque eu tenho-os aqui e ela está em Colónia e não vem cá buscá-los. Portanto. Se calhar agora foi. E minha irmã vai ouvir isto. Portanto, Ana, os livros de José Vilhena são meus. Posso dar um, porque nós temos para aí uns 25, okay. Temos a coleção toda. E eu tinha Love Story à portuguesa e eu ainda não percebi se aquilo era tipo o filme. Não sei. José Vilhena. Quando é que é o Love Story, esse filme? O José Vilhena, aquilo é... É 70. Então é capaz. Capaz, faz sentido. O José Vilhena era daqueles badalhocos, eruditos. Sim. Que ia fazendo manguitos ao sistema, não é? Para as maceiras. Na altura era útil ver alguém que fizesse isso. Portanto, lendo agora é um bocado datado, mas é giro. Tu estás a dizer que era um bocado chato. É um bocado... datado também. Não é tudo, às vezes era um bocado chato. Sim, é um bocado chato, mas é giro enquanto documento histórico, lês aquilo e é um bocado como ler essa de Queiroz, ainda te ris com os retratos. Sim. E ainda há coisas que fazem sentido, não é? Porque isto. Mais tecnologia, menos tecnologia, somos a mesma merda. Podemos dizer as neiras, não é? Eu digo muitas pessoas de gay, eu não sei se podemos. Posso. Pronto, então é isso. Podes fazer o que quiseres coisa. Aqui, sério, podemos nem falar. Pus-me de calções quando chegaste, nem sei receber as pessoas. Tipo, esperem no sofá enquanto eu vou-me pôr de calções. E descalço. E tens a televisão ligada num combat box. Sim. Num canal que eu não esqueço, sabia que existia. Sabíamos, isto nunca é a Paula, este nunca combate. Este combate. Nunca tinha deixado nesse canal. Este canal foi oferecido agora porque andai uma moda na qual eu também me inseri, que é esta moda dos combates. Sim. De esportes de combate. Agora toda a gente pratica desportos de combate. Toda a gente. Portanto, se quiserem invadir este país, toda a gente. Não vai ser fácil. Toda a gente anda. Em desportos de combate. Isto antes era o quê? Era eu conheço para aí três pessoas. És tu? O Rui, que foi o meu sensei. Que me... O Rui que fez o desenho do logotipo deste podcast. Sim. E o meu barbeiro. Mas esse já é mais antigo. Que também, foi quem recomendou ao Rui aquilo. Foi. Está aqui uma... É uma, é uma linha, uma cadeia, é uma vinho, cadeia gigante. Acho que não vias mais ninguém que... Ah, pelo menos na minha área que eu trabalho em publicidade. Há muita gente nestas coisas, não sei se tem algum... Mas é no mesmo sítio? Não, não é no mesmo sítio, vários sítios. Anda tudo no jiu-jitsu, no kickbox, no muay thai, no... Anda tudo revoltado, mesmo a querer, não sei. Apesar daquela desculpa, uma coisa que acalma, porque é o stress, não sei o quê. Pronto, acho fixe, é giro. Mas pronto. As pessoas ficam todas violentas? Não, acalma um bocadinho, não sei. Acho que é a culpa das pessoas serem violentas são estes esportes e os jogos de vida. Eu acho que não. Pois. Claro que são. E o Marilyn Manson. Marilyn Manson cortava. Eu adoro as histórias do Marilyn Manson. Aquelas. Aquele mito urbano das costelas. O autobroche das costelas. Eu chamo-lhe o mito urbano das costelas. Eu acredito. É mais divertido. Não, eu acredito. Acreditas nesse mito? Acredito. Não, eu já li uma história oral desse mito e acho que... Eu não sei se ele era citado, se não era, mas era tipo uma investigação sobre isso. Mas científico? É possível isso? Se quer, de fazer uma costela para fazer um autobroche? Acho que não. Mas quem é que mandou esse... Quem é que se lembrou assim? É impossível fazer um autobroche? Portanto, se fizeres partires de uma costela... O Paul Feig, que é o criador do Freaks and Geeks e realizou agora o novo Ghostbusters, etc. Ele tem um livro que se chama Super Stud... Or How I Became a 24-Year-Old Virgin. Okay. E um dos capítulos do livro, ele diz antes do capítulo começar, dizer, por favor não leia este capítulo, a minha esposa, pá, peço desculpa pelo capítulo, ele tentou fazer e ficou preso. Tive de chamar, tipo, pessoas. Peraí, ficou preso como assim? Ficou preso. O corpo preso. Morreu. Preso. E teve de chamar... Para chamar quem? Pois. Os bombeiros. Tiveram de ir ajudá-lo. Já é uma coisa, das coisas mais embaraçosas. Quem é que ligavas? Não, eu ligava, não e sei. E é tipo, o resto do livro é tão mais embaraçoso do que isso. Mas esse é o capítulo em que ele diz que as respostas não lerem. Tipo, ah, estou a escrever isto só porque coisa. Ah, não! O livro está a ser atacado por um sphinx. Não estou a ser atacado, são os meus headphones estão a ser atacados, é mais por aí. Eu odeio headphones, odeio música. Odeias headphones e odeias música? Odeio tudo. É o Marilyn Manson. Depois há o de cortar a vaca, que também é muito fixe. Esse não sei qual é. Não sabes? Cortou uma vaca ao meio no concerto. Não. Isto não é assim, sabes mais nada. Isto não é tipo aquelas... Com uma motosserra, estava a esquecer desse problema. Ok, pronto. E o outro que é... Mas isso é quase a cena do Ozzy de trincar uma... A evolução. É a evolução, a partir daí. É como... Sabes que há mitos que se... Espera aí, antes disso. Há um outro mito que é o esmagava pintainhos com uma bota. Ok. Que é bem bonito. Ok. Desliga-te da violência. É bonito. Sim, sim, sim. É bonito, é mais bonito. Mas pronto. Mas esses metaleiros todos usam Doc Martens, portanto... Agora há Croc Martens, não tinha visto na net. Sim, mas isso é uma montagem a usar. É, eu rimo também. Fiquei triste. Mas eu acho que isso é uma montagem a usar. Fiquei triste com essa notícia. Com ser falso. Ser falso. Eu acho que sim, aquilo parece... Porque não, aquilo não aparece em lado nenhum, a não ser em sítios de gozo. Não está, tipo, à venda, não ser uma notícia. É assim que as coisas provavelmente vão fazer, mas se calhar as duas empresas não se podem juntar, se calhar são demasiado grandes para fazer isso. Espero que seja tipo Júlio Verne. O gajo imaginaram um submarino. Sim. E depois passados uns anos acontece mesmo. Espero que aconteça isso com o Croc. Não, provavelmente. O que vai acontecer provavelmente é ou uma ou outra que vai fazer o seu próprio tipo imitação. Sim. De Crocs com Doc Martens. Mas é imitação, não vai ser oficial. O pessoal aqui bate as portas, não sei se vão ouvir aqui na gravação, mas batem as portas aqui de uma forma espetacular, faz-me rir. Em Algés? Em Algés, no alto de Algés. É que estás a especificar. Estou, e daqui a bocado explico, porque isto é importante que as pessoas saibam, porque por causa do Isaltino, eu disse que isto é acontecer. Olá, está aqui ele, está. Oi? Já estou pronto a ter atacado a gente. Toma, até já, obrigado. Está bem, está. Obrigado, até já. Obviamente, espera aí agora um bocadinho. Tá? Espera aí um bocadinho, estás todo excitado. Isto é um cão que acabou de entrar. É, não é uma pessoa, apesar de chamar-se senhor Vente, o pessoal estava a imaginar um senhor a correr para toda a gente. Imaginar um senhor. Até porque só vi uma voz de um senhor. Bento, para aí um bocadinho. Sabes que os mitos, estamos a falar dos mitos, eu acho que há um fenómeno interessante, que é a renovação Não vai cair possível de mim, claramente. Como há os remakes. O quê? Sim. Como há os remakes dos filmes. Ele vai saltar por cima de mim. Não, mas os mitos também são... Os mitos também têm um remake. Que é... Eu recentemente ouvi um mito espetacular. Que tem a ver com o... Já ouviste uma atualização daquela mito urbano do Ricky Martin? Não. Mas isso também havia nos... Okay. Havia noutros sítios não, e não era o Ricky Martin, era outra pessoa qualquer. E há mais tempo. Mas quem é o... Eu ouvi o original do Ricky Martin, não sei se não ouvi os novos. Não. Ou este era, o Ricky Martin era um remake. É, eu acho que já havia, tipo, antes disso, com outra celebridade qualquer. Eu acho que este era específico e havia sempre aquela pessoa que tinha, tipo, o primo que morava em Espanha, que tinha visto claro. Em direto. Fonte, fico digno. Não, tu tens um primo que mora em Espanha. Pronto, ok, então... Eu acho que alguém deveria criar uma página no Facebook. Isto não é... Estávamos a falar de lutas há um bocado. Isso é um cães e gatos. Estamos a fazer dinheiro. Postas em quem? Tens em Git? Mass Hysteria. Ah, mas estava... Eu assisti esta... Oh, pessoal, calma aí. Eu. Remake de Nietzsche. Ouvi aquele do sexo anal daquela gaja das 12 e do Fran Gama. Não, o Fernando Gama. Aquela da dupla. Eu não me lembro que foram à Eurovisão. Hã? A Valentina Torres? Valentina Torres, é isso. A Valentina Torres e o outro gajo que tocava piano e que estava com ela. Pronto. Armando Gama. Armando Gama, supostamente. Mas ela não foi à Eurovisão, ela apresentou a Eurovisão. Pronto, foi isso. Apanharam o Armando Gama em sexo anal com a Valentina Torres. E há esse mito que depois... Espera, não é são esse. São as pessoas que foram casadas? Não, mas o mito depois, não é este. Estava aqui já a confundir umas coisas. Foi o mito que ela foi para o hospital levar pontos no rabo. Ok. Pronto, e no, há uns tempos atrás perguntaram-me assim: olha, sabias que a Diana Chaves deu entrada no hospital? Por causa disso? Foi levar pontos no rabo de César Peixoto. Ok. E eu, peraí. Vai sempre renovando. Peraí. Renovando, ok. Para além de não ter interesse nenhum nesta história, apesar de ter aquele interesse de José Viana. Há aquele do. É um remake. Há o do Richard Gere com o um hamster. Também... o mesmo contexto com o um hamster. Espera aí. Há duas coisas interessantes aí, que é... A ser verdade, eu consigo lidar com isso. Nunca aconteceu. É tipo um mito urbano. Não acontecendo. Sim. Quem é que se lembra? Tipo, o que é um mito urbano? Que é o Richard Gere a sonorizar um hamster. Vou criar isso. Não, que foi encontrado dentro. Ah, um hamster do género. Foi o contrário. É que eu estou a partir do princípio assim. Que o passivo aqui foi o rato. Não. Mas é um clássico dos mitos urbanos. Mesmo ao contrário, prefiro a realidade à ficção. Porque com o miúdo morto nos três homens e uma isso vez. É espetacular. Isso é um... Isso qual é a história disto? Sabes a história disto? Isso é um cartaz do Ted Danson. Que puseram lá atrás? Que é uma coisa que acho que foi cortada do filme. Porquê que puseram um cartaz de Ted Danson? Foi uma coisa que acho que foi cortada do filme. Só os filmes às vezes são demasiado longos e cortam as partes. E havia uma parte que exigia que houvesse um cartaz. Tipo um cardboard cutout de tamanho real do gajo. Não acredito nisso. E vê-se que é ele com uma cartola e tudo. Vê-se tipo na cena a seguir. Ah, sério? Vê-se as imagens. Eu acho... Está bem, tenho de ver. Mas eu gosto que haja essas magias no ar. Portanto, não, às vezes não gosto. Eu quero acreditar que... Como a Marilyn Manson cortou vacas. Ok. gosto que haja esse estampeiro. O Carlos Paião foi enterrado vivo. Também. Essas coisas todas. Tu. Também. O seu ovo morreu. O pequeno seu ovo morreu. O pequeno seu ovo morreu. E é essa. E havia sempre alguém que tinha lido. Eu vi no jornal. Eu acho que ele só voltou a ficar mais ou menos. Tipo, a aparecer na televisão por causa disso. Tipo, mal tem um perrito. O Carlos Paião? Não, o Saúl. Ah, o Saúl? O Saúl Ricardo, de facto, pois, coitado. Mas que ele ouviu dizer, eu morri. Coitado, é pior que você não te pode dizer. Eu morri, então não. Ei! Eu estou aqui, provavelmente. Mas se era mesmo dito, tipo, ele morreu. O vídeo morreu. Há tantos deuses. Eu gostava de criar um. Eu queria começar a trabalhar. Queria, mas não digas agora aqui. Não posso dizer. Eu vou criar um mito. Diz às pessoas daqui a uns anos. Posso escrever num papel? Escreve num papel. Escreve num papel. E depois eu confirmo e depois digo. Se isto for daqui a 10 anos. Não, quando eu morrer. Daqui a 10 anos, quando tu morres. Sim. quando morrer, tu deves receber. Já escolheste morrer daqui a 10 anos, porquê? Não, eu vou morrer aos 72, eu sei. 72? Mas isso é uma longa história. Uma bruxa em Madrid disse-me isso. Ok, então é melhor. Claro que é verdade. Foi em Madrid, com o primo do outro, que viu em direto, de Martin. Porquê que uma bruxa em Madrid havia de vir ter comigo? Claro. E dizer-me que eu morri. Sim, tu nunca mais a ias ver e tal. Mas espera, tu pagaste para ir a... Não. Achas que sim? Ah, ok. Eu fui em viagem de finalistas, mas não fui assim tão, não tão parvalhão. Tipo, eu ia na rua. A cena foi o contexto. Normalmente, quando a bruxa aparece, é assim num beco escuro, ou numa tenda, numa feira, ou numa discoteca. Mas não, foi tipo, não estava a passar num jardim e veio uma velhota, agarrou-me na mão. E começou-me assim. 72. Beija, né? Disse coisas, muitas coisas em espanhol que eu não percebi muito bem. E isso é a tua imitação de espanhol? Beija, beija. É assim, ok. Não vou? Beija, beija, beija. Não vou. E no meio desta confusão toda, acho que percebi, vais a morrer com uns 72 anos. E eu pensei, pronto. Mas não é uma má idade para morrer. 72? É uma boa idade, não sei. Há piores idades. Se reparares. E aqui é que está o truque. É a idade invertida dos famosos. Sim. Dos famosos. Do Kurt Cobain. Do Janis Joplin. Do Janis Joplin. Da Amy Winehouse. Portanto, eu vou morrer com a idade invertida dos famosos. Portanto, eu calculo com 72 anos vou ser famoso. Estás como morrer com pessoas com todas as idades? Não. 33, tens Jesus Cristo. Não. John Belushi. O Chris Farley, que dizia... Estamos a falar de jovens... Jovens famosos. O Chris Farley dizia... Sim. Pá, se eu conseguir passar os 33, estou salvo. Como o meu herói... Tipo, não vou acabar como o meu herói John Belushi. E acabou. Morreu também aos 33 anos. Também de uma overdose de droga. Isso não é aquele Kurt Cobain da comédia? O Chris Farley. Kurt Cobain da comédia? Não é aquele que tinha o cabelo comprido e só fazia tipo one-liners. Estás a falar do Mitch Hedberg? Ah, esquece. O nome sou terrível. O Chris Farley é o ninja de Beverly Hills. Ah, já sei, o gordo. Sim. Epá, eu vou abrir, peraí, deixa-me só fazer aqui. Será que a ventoinha se ouve? A ventoinha ouve. Estás a suar bué, mano. E eu também estou a suar bué. Peraí, deixa-me fazer aqui uma operação. Olha, vai lá para fora agora, que isto está nem... Não. Tudo aqui para fora. Isso. Deixa-me abrir aqui isto. Ok. Agora sim. Peraí, aqui. Está mais agradável. Agora ouvem-se as coisas de Algés. Talvez de cima. Ok, volta. Há bocado estávamos a falar do Isaltino. Sim. E sabes que eu agora antes... defendes o Isaltino. Eu defendo o Isaltino agora. Sabes que eu antes contava no Norte, isto ensina-nos muito sobre a vida. Sim. Esta frase. O facto de estares no Norte ensina-nos muito sobre a vida. Não, isto ensina-me. Esta história é engraçada. Porque põe-nos as coisas em perspectiva. Eu estava no Norte, via as notícias e via o pessoal Isaltino! Na prisão, e o gajo na prisão a dizer adeus, bracinho fora, tipo Sócrates, 1600. E eu dizia, pá, este pessoal é mesmo burro, meu. Este pessoal é mesmo burro. Cai nele. Não, mas ele fez coisas boas. Pois é, isto. Tem aqui um jardim em cima, onde eu levo o Sr. Bento. Outra vez, espero que as pessoas estejam a imaginar. Uma pessoa mesmo. Eu levo o Sr. Bento a fazer cocó. Sim, ok. Espero que as pessoas estejam a imaginar uma pessoa. Eu levo o Sr. Bento a fazer cocó. Okay. E eu repeti. Ok. Ali ao jardim. E aquele jardim estava nojo. E as pessoas aqui começam a meter o Isaltino na cabeça. Isto no tempo do Isaltino. Aqui era. Que estava sempre tudo limpinho. E é isto, não sei o que mais. Portanto, eu agora sou do Isaltino. É um bocado do Alberto João em Madeira. Sim, é um bocado o discurso do... No tempo de Salazar aqui era. Não, portanto, não, portanto, não é bem a mesma coisa. Não, são pessoas não, eu sei. Que alegadamente... Um é o Barlos. Nas coisas de corrupção que alegadamente fizeram bem aos sítios. Sim. Ao mesmo tempo estavam a ser corruptos. Sim, como o Menezes, não é? Fiz um cais de Gaia. Alegadamente, sim. Há pessoas que alegam. Mas olha, eu gosto. Eu tive que mandar 3 mails, pelo menos mails. Aliás, não fui eu. Foi a minha namorada, mas eu apoiei-a. E somos um casal como se fôssemos um só. Ela mandou-me, porque ela estava a dizer: vou mandar mails. E eu, oh, que graças. Eu a revir aos olhos. Parece aqueles maluquinhos da televisão. Mas depois tem resultados. Uma pessoa manda a vir. Para limparem o... Para ali mandámos. E sabes qual foi o trunfo? SIC e TVI. Mandaram para a SIC e para... Não. Ah. Ameaçamos. Ah, ok. SIC e TVI. É que se não vierem cá, vamos ter que chamar a SIC e a TVI. E pronto. E os cabrões começam a pensar nos votos. Quanto tempo é que faltam para as eleições? Não sei. E ainda por cima a SIC é daqui, não é? Uhum. A Chico é daqui, é deste município. É, eu de Renascido, ali ao fundo. Ali ao fundo. Ali. Eu ainda não domino muito bem a geografia de Lisboa, que eu estou aqui há pouco tempo. E a de Oeiras, muito menos? Muito menos. Conheço, sei que é ali embaixo, ali um Pingo Doce. Tem ali um senhor. Tens um mercado, eu estou a ver Algés. Um mercado de Algés, é o mais caro de Lisboa, isso eu sei. E isso tem um monte de coisas novas agora, tem uma coisa de vinho e tal. Modernaças. Não é? Algés que eu conhecia não era assim. Não era? Não. Se diz toda a gente. Não sei se é aquela cena no meu tempo aqui era, mas sempre que eu estou aqui em Lisboa há 2 anos e meio. E eu, epá, gosto muito de Almirante Reis. E aquilo não era como é agora. Gosto muito disto dizer aqui. Aquilo não é como é agora. O que é que aconteceu em Lisboa? Tipo, o que é que aconteceu? Turistas? Gentrificação, turistas, etc. Aquela conversa toda, não é? Uhum. Pois, isto é uma discussão. Ainda vejo no Facebook assistir uma discussão dessa. Se isso é fixe ou se é mau, não sei. Olha. Mas tem os seus benefícios. Os seus... Pois, é isso. Ora, vou citar uma velhota que vi uma vez na televisão que deu uma opinião que eu gostei muito, que foi... Eu não vou dizer que se está bem, que se está mal. Eles é que sabem. Ok. Acho que esta frase é interessante, é giro. Olha, mas as pessoas já não podem morar no centro de Lisboa e etc. Podem. Quem é que não pode? Pois. As rendas são muito caras. Pois são. Há especulação imobiliária. As empresas compram caríssimo para alugar ainda mais caro, lhes compensa. Pois. Eu andava a alugar quartos a 300 euros. Isso é mais ou menos normal para Lisboa? Pois. Eu pagava 300 euros para um quarto, uma casa na Boa Vista, que onde eu morava antes de ir para aqui. Pois. 300 euros para um quarto. Se calhar agora no Porto também já não podes. Pois não. Agora vou ser vizinho de dois espanhóis, um francês. Mas vamos voltar para o Porto? Não. Ah. É este não ser bué dramático. Não! Nem muito. Não, gosto de apaixonar-me por Lisboa. Gosto muito de Lisboa. De Almirante Reis, apesar de não sei o que era. Apesar de não ser o que era, não sei como é que era, sendo que tinha drogados, eu beijo-os lá na mesma. Sim. Mas mudou. Sim, mas é um drogado mais bonito para o turista, não é? Podia ser muito assaltado e tal. Ah, é, pois. Mas isso também faz parte da vivência na cidade, faz parte de... Já foi muito pior. Constrói o caráter. Isso, mas nem sequer era só o Almirante Reis, era mais o intendente e tal. O intendente é muito giro. Opa, mas aquela zona é muito gira. É muita, isto é bem Lisboa, não é? Muita. Sim. Muita. Muita gira. E no outro dia veio cá um amigo meu, de Gaia. Veio cá, não, está cá a trabalhar. O Leandro, se eu estiver ouvido. Leandro, tudo bem? Desculpa lá estar a falar do teu sotaque. Vai ser mais gira que ninguém vai ouvir. Pois não. Todos a dizer ao mesmo tempo. É só para o... E vai estar, tipo... Aposto que na primeira semana ainda vais estar à espera, tipo, todos os dias, a ver se alguém te manda uma mensagem a dizer: epá, obrigado por teres falado em mim. Vai estar o Zé. Mas depois na primeira semana estás tipo: não, não vai acontecer. E nessa semana o Leandro vai-te mandar uma mensagem. O Leandro vai-te mandar uma mensagem e tu vais ler todo contente: ele finalmente ouviu. Não. Vai-te pedir qualquer coisa. Pois. Vai perguntar se lhe dou boleia para ir jogar à bola. Que sempre é uma merda. Mas o Leandro. Ele é de Gaia e veio para aqui há pouco tempo e tem um sotaque bem carregado. E eu olhei para ele e eu, ei, é com caralho. Sim, porque tu não tens sotaque nenhum. Pois, é isso. Porque eu depois, o meu sotaque, sabes, pois, é isto que eu ia falar, agora perdi-me. Que eu fui a Gaia, aqui há uns tempos, e fui lá, comecei a falar com os meus amigos e estavam-me a gozar. Eu, muita, eu não sei o que é, tipo, eu... Isto é parecido com o meu espanhol. Sim. Já percebemos que tu só tens uma imitação. E é tudo a mesma. Só muda a atuação de voz. Que eu também meu francês. Só consigo evitar as pessoas a protestar. Pronto, e estava-me a gozar. Eu estava a ouvir o sotaque dele e achei mesmo bonito. Eu não sei porque é que viemos falar. Parar deste sotaque. Estava-me a falar de Almirante Reis, já não sei o que era. Foda-se, foi longe isto. Bem. Ok, mais. Estamos a ver Moscatel. Estamos. Podes dizer o nome da. De Moscatel Casa Ermelinda Freitas, eu não sei quem é que me deu esta garrafa. Mas se calhar também custa 70 euros. Eu acho que não custa. Eu acho que foi a Cátia. Eu acho que foi a Cátia, tenho quase certeza. Foi a Cátia. Ok. Vem cá jantar. Porque as pessoas quando vêm cá jantar têm que trazer uma garrafa de vinho. Ok. Não é tem. Quer dizer, tem. Tem um quadro. Mas não tem. Acabaste de dizer, agora só se alguém... Agora toda a gente dos meus amigos que estiveram a ouvir isto. O Leandro... Tiramos toda a gente. A Teresa, o Gonçalo, o Tiago, que era o senhor do vinho. E este vai ouvir mesmo. Como? Porque é daquelas pessoas que eu gosto muito, que está-me sempre a... É um amigo que insufla o ego, sabes? Uhum. Também deves ter. Não. Não tens? Nunca ninguém me insuflou o ego. Nunca. Tipo, é, Rodrigo, curto muito o teu podcast. Acho que deves continuar a fazer isso. Gosto muito disto, não sei quem, não sei mais. E tu me dizes, o que é que ele está a fazer isto? São pessoas que fizeram isso na rua. Não estou a falar de pessoas da rua. Para os amigos, normalmente, às vezes, não elogiam. Os amigos, normalmente, é tipo, Às vezes, amigos. Então, quem é o próximo? Quem é? Mas não dizem realmente, tipo, olha, estás a fazer muito fixe. Pronto, e o Tiago é desses amigos que eu não sei qual é a motivação dele, a não ser de ser uma extremamente boa pessoa. Mas dizes para os teus pais? Gosta de algumas coisas, é a única pessoa, para além da minha mãe, mas a mãe não conta. Que gosta de algumas coisas? Que eu sei que curtem. Tu tens tipo... Não. Dezenas de... Mas são números. Milhares. São números, não têm rosto. Isto é um bocado estúpido dizer isto, mas... Uma coisa, às vezes fico triste, imagina, na altura, quando era jovem, pai há 2 anos, via tipo 3 mil likes, 500 partilhas, e depois alguém que eu gostava dizia-me assim, não achei muita piada aquilo, ficava mesmo triste, genuinamente triste. E agora que és adulto? E agora que sou adulto? Pronto, velho. Continuo na mesma, mas já encaixo melhor isso. Não, okay. mas é engraçado, tipo, a ver isto. Estou a fazer aqui um manifesto de amor ao Tiago, porque acho que é giro isso. Acho que as pessoas vão ser mais assim, dizer estas coisas bonitas, não dar por garantido ao fim. Tu sabes, mano, eu sou teu amigo, claro que eu curto as tuas cenas. Pronto, isso. Não é basicamente isto. Tu perdeste o saco quando estavas a fazer essa imitação. O quê? A minha imitação de... O que é que estavas a imitar? De um português... Um português típico. Um português aleatório. Ok. Passa na rua, man! Gosto que a tua imitação no português inclua a palavra man. Man entrou no léxico. Muito. Por falar nisso, se fiz aqui um parênteses. Hoje li o podcast. Li não. Estive a ouvir um podcast, porque eu comecei a ouvir podcast ontem. Porque vinhas daí este? Sim. Adoro. Não, já te confesso. Eu sei, tu já foste ao Obrigado Internet? Já fui. E nunca ouviste o Obrigado Internet? Não. E nem o Obrigado ouviste Internet? Ouviste-me Dias? Estás a ouvir isto? Num Dias é possível que ouça, mas daqui a um ou dois meses. Há aqui vários parênteses que têm a ver com o Dias ontem mandou-me uma mensagem e estava a ouvir o episódio com o cereal. Uhum. De Mind the Gap, e isso já foi há uns meses. Portanto, ele vai ouvir daqui a uns meses. Vou ser agora o amigo. Tens convidados muito fixe. mas agora não posso. Já foi há uns meses, mas sabe, isso. Eu não... conta. Mas eu não ouvi ainda, porque só comecei a ouvir podcast ontem. E isto para dizer, por causa do Obrigado Man, do Hey Man, li uma coisa, ouvi num podcast muito giro, que é o Boteca do Bolso. Foi lá o Hugo Xavier da Cabal de Ferro. Name dropping. E estava a dizer... O que é Cabal de Ferro? Explica. É uma editora. É uma editora de livros. Não vou dizer... Não vou definir os livros. Uma editora de livros interessantes. Vá. Ok. E o Hugo Xavier estava a dizer uma coisa engraçada, isso por causa do Man. Estava a dizer que, fizeram um estudo na língua inglesa, que aqui há meio século usavam-se cerca de 800 vocábulos. Num diálogo, num texto se calhar até um bocadinho mais, isto só sou eu a supor, acho que era diálogo, devia ser no diálogo, era no diálogo corrente, e agora usam-se 400, isto passando para a língua portuguesa, é engraçado, porque tu se refletes um bocado, e olhas à tua volta, não reparas nisso, e também reparas cada vez mais na apropriação de estrangeirismos. Não sei se tem a ver com a redução do nosso, se tem a ver com uma aculturação, não sei. Isto de repente ficou assim como tão... Podemos ir para este caminho. Estou a tentar pensar nisso. É uma discussão complexa. É possível. Ou então podemos ir pelo caminho do que estávamos a falar, do... Do? Estávamos a falar de outro assunto, que agora perdemos aqui numa bifurcação. Os amigos que deviam ir. De coisas boas. Pois é, isso ficava triste e agora ainda fico triste, não é mesmo? Se bem que... Porque eu ando a tentar escrever outras coisas, para além de bonequinhos, que já deixei de escrever há muito tempo, e o Tiago era dos amigos... Que eu vou ter fazer para um review estudo. O review estudo, sim. Mas o review estudo já é um bocado mais, entre muitas aspas, sério. Sim. Porque Porque já é literatura pesada. Isso é literatura. Não, mas são pequenos exercícios engraçados. Só ali uma malta muito engraçada, que eu gosto muito. E um dos colaboradores? Que fazem-me rir. São 4 neste momento, já foram 10, já foram 15. Já. E vocês fazem piadas sobre a atualidade, não é? Não, piadas não. Vocês veem nas notícias? Não. E veem o Correio da Manhã, não sei quem, matou ninguém, não sei quem, e decidem fazer uma piada sobre isso, não é? Não. Não. Não? Então. Nós, por acaso isso é uma regra. É uma regra que nós temos no painel. O painel é uma entidade que nos regula, criada por nós, uma espécie de Deus. E o painel dá-nos umas regras. Uma das principais regras, para além do não escrever na primeira pessoa, ou dizer, pá, no outro dia fui à praia. Não há cá isso. É não falar sobre a atualidade. É quase como se eu soubesse e tivesse dito isto só para tu dizeres isso. Sim. Um bom trabalho de casa. Já me disse que tens um podcast espetacular. Acho que devias continuar com o teu trabalho. E explorar outros formatos. Não, mas porque sabes porquê? Porque aquilo é engraçado. Porque... Não tinha ali uma frase muito engraçada. Que dizia... Se queres ser filósofo, começa a andar devagar. Começa por andar devagar. Não me lembro quem disse isto. Não me lembro da assinatura. Fiquei demasiado deslumbrado com a frase. Não tem assinatura daquelas frases que, se calhar, são atribuídas a alguém. Já sei. Foi o Nassim Tasser, que é aquele gajo que faz análise financeira, não sei o que mais, escrevam os livros, é professor, não sei onde. Pronto, o pessoal da economia deve conhecer isto. Ei, amigos da economia que estão a ouvir isto. O Machado, vocês sabem quem é. Pronto, ele disse isto. Só uma curiosidade, o Machado existe mesmo? Existe. Okay. Ele deve ouvir isto. E sabes que eu tive um podcast com ele, aqui há 6, 7 anos, chamado... Sem nunca teres ouvido podcast. Triângulo de Bermudas, só tinha ouvido um, que foi o do Ricky Gervais. Com o Cron, do Triângulo Dourado, que agora descobri no Sombra, o Cron Father, melhor MC, dos melhores MCs, não vou ser injusto com outros, que não posso estar aqui a dizer nome, se calhar também estão a ouvir isto, mas tínhamos um podcast muito giro também, Triângulo Bermudas, depois devemos falar disso. Isto é para dizer o quê? Eu revi tudo, e tem a ver com isto. Nós queremos escrever textos, não é como aquele o Facebook do Newton que diz só uma página onde escreve coisas, algumas com piada, outras não, para se proteger a si próprio, não. Aquilo é um bocado, são crónicas em que nós fazemos análises de tudo e fazemos exercícios de escrita. E naturalmente, quando tu... E não tens medo de atacar alvos como o Newton, não é? Não, isso não é ir para aí, não é para isso. Só estou a usar o Newton porque lembrei-me desse reflexo, não entro por aí, acho que o Newton... Faz o trabalho que tem que fazer para ganhar o dele e ter patrocínios e ganhar os carros dele. Eu estou a brincar só porque não é muito. O quê? Não é preciso muita coragem para atacar o Newton. Ah, sim. Sim, eu percebi. Sim. Não, mas isto para dizer que quando umas coisas são bem pensadas, nunca estou a dizer que são bem pensadas, mas pelo menos é o nosso objetivo, sim. Pelo menos em tentar pensar nas coisas e brincar e olhar para as coisas de uma perspectiva diferente, as coisas mais tarde, mais cedo acabam por ter piada. Acabam por ter piada. Sim. Há uns tempos mandou-me, e agora aqui, há uns tempos recebi um e-mail anónimo de uma pessoa que mandou um texto a dizer para eu avaliar se teria potencial para revir o estudo. Era uma pessoa que, pelos vistos, queria entrar para o painel de revir o estudo. Apesar de nós não termos fechado as inscrições, porque há muita gente que quer experimentar e brincar e manda textos e não sei, e pede-nos para fazer review. Faz review aqui da rotunda de não sei de onde. E ele disse, o texto que ele tinha estava cheio de... Estava giro, estava uma estrutura gira, tinha ideias giras, mas estava cheio de coisas inseguras, que são coisas inseguras, que são coisas como... Ah, o Jorge Jesus fala mal, não sei das quantas... Aquela coisa os padres são pedófilos... É preciso mandar esta aqui, sim. Porque as pessoas não vão aceitar o texto todo. Portanto, é preciso pôr esta coisa no meio para as pessoas lembrarem que isto é de rir. Sim, mas eu acho que isso, as pessoas... Pronto, algumas pessoas que se riem, tudo bem, muito bem, mas muitas pessoas também não acham... Pronto, há um grupo de pessoas que não acha, não vê interesse nisso. Sim. Pronto, e eu não acho que isso tenha interesse. Eu nunca percebi... Há pessoas que, se calhar, são isso, que, tipo, os Jorge Luz fala mal, etc. E depois há pessoas que se veem obrigadas a fazer isso. E eu nunca percebi que porcentagem do público é que... Como é que funciona? Não sei, mas isso é uma conversa... É muito complexo. Tem a ver com um panorama... Tem a ver com uma... Só à procura de quem é que eu devo culpar por isso. Se é o público das pessoas. Não. Eu estou a acusar. Que é a palavra culpar? Não, mas eu penso sempre que faz estas coisas, tipo... Se aquilo virar da pessoa, ou sim, de uma vontade de agradar, que se calhar... Pá, eu acho que é... Não, tem a ver com o medo do... Não sei, Eu acho que as pessoas que fazem, criam coisas assim, estão à procura de uma resposta imediata, de uma recepção calorosa, e acho que não descobrir ainda o prazer de explorar caminhos desconhecidos, que as pessoas ficam muito mais entusiasmadas com isso. É muito mais giro contares uma coisa ou dizes uma coisa que as pessoas se calhar ainda não viram. Ainda não pensaram nisso e riem-se porque, por exemplo, uma pessoa que me faz rir mais num contexto não cómico do que quando faz, que é o Ricardo Aruz Pereira, faz-me rir quando é espontâneo. Sim. E diz coisas fora do daquelas figuras, daqueles bonecos que ele cria do gajo do Viseu e não sei o que mais, e principalmente no Governo Sombra ele faz muito isso, tem uma espontaneidade que, pá, tem a ver com uma perspectiva que tu nunca viste ou nunca olhaste para, sim, aquilo. Principalmente jogos de palavras que ele faz. É muito engraçado. E pá, isso dá vontade de rir. Isso dá vontade de rir. Isto para dizer tudo. E parece isto... que a parte da pessoa de visão não faz tanto sentido. Sim, não, é assim, no contexto, se for genuíno, se eu vou... Eu adoro andar por aí, tipo, agora tive 2 semanas, fui para o Alentejo, andei lá nas Tascas e quando ouves essas pessoas a falar, é natural. E dizem coisas, não é tipo, eu vou gozar com o gajo da aldeia. Não, essas pessoas têm um humor genuíno muito engraçado. Sim. Muito fixe, é muito, muito, aquele humor muito, muito caricatural, muito... muito bruto, às vezes, epá, e dá vontade de rir. E depois parece que Portugal ficou preso às vezes nesses bonecos. Às vezes quer reproduzir essa piada desses bonecos nas grandes urbes, em Lisboa, sei que o bonequinho que fala assim, epá, não tem piada. Mas efetivamente, se ouvir algumas piadas daquelas que eles fazem, tentam reproduzir nas bocas das pessoas nos sítios locais, tem boa piada, e não é no sentido de sobranceira citadina. Tem mesmo piadas, não é? É porque é espontâneo, é bruto e lá está, tem a ver com a perspectiva, mete-te uma perspectiva que não pensas. Que é, no outro dia, eu estava com um senhor uma vez num café, estava um gajo com um brinco, e o gajo disse, olha, estou a pregar pregos nas orelhas, pá, deu-me vontade de rir porque o gajo disse aquilo de uma forma espontânea, tipo, não pensou naquilo. Até nem é o preconceito normal que as pessoas com brinquedos, se é de lado direito, é uma coisa... Não é tipo, brinquei a paneleiros. Não, daquele não está para... Ou a cana na droga também. Sim, o meu tio é assim, eu vou ver futebol com o meu tio, e passo o jogo todo, ainda bem que o Raul Meirelles já não joga em clubes que passam na televisão portuguesa. Que é o meu tio... É a primeira vez que eu estou a rir de um jogador de futebol, porque eu tenho desejo de futebol, mas sei quem é o Meirelles. Sim, o Raul Meirelles. Eu passo o jogo todo com o meu tipo, é drogado, caralho, mas com aquela voz tremida. Eu, tio, mas depois tenho de explicar. Caguei, não vou explicar o contexto, porque é que eu dou para as tatuagens. Digo, pois é, caguei. O meu tio tem 83 anos. Tu tens aí uma tatuagem, ele já reparou? Hã? Já, reparou, já. Mas ele gosta muito de mim, não me quer ferir os sentimentos. Ok. Mas eu sei que quando tu sais, eu sei que ele drogado, penuleiro do caraco. Com a voz a tremer, como se está revoltado, fala com a voz a tremer. Sim, isto por causa do Rio Estudo. Eu acho que é giro. Nós não temos grandes pretensões de... Claro, queremos agradar e queremos que as pessoas nos leiam. Mas há outra coisa, estavas a dizer que se calhar às vezes essa perspectiva diferente pode, sim, agradar as pessoas. Sim. Até mais. Uhum. Mas depois há o reverso da medalha, que se tu fizeres a piada simples sobre o Jorge Jesus falar mal. Sim. Mas se as pessoas vão rir mais, vão partilhar mais. E vamos falar o que é que nos faz. Exatamente. E vão dar mais nada. A guita. Pronto. Tu vais para certas zonas, certos bares, certos blogs, certos sites. Os bares, pagam de cachê. Os blogs e os sites são CRMs. E as pessoas clicam, querem ver coisas simples, já estão à espera. Um bocado a lógica dos Power Rangers, sabes? Qual é a lógica dos Power Rangers? A lógica dos Power Rangers. Eu fiz um trabalho uma vez sobre cor, em que fiz um trabalho sobre os Power Rangers. E estive a explorar muitos Power Rangers. Ok. Sobre a simbologia das cores, não sei o quê. E aí comecei a olhar para os Power Rangers de outra forma. E os Power Rangers. Assim, porquê que os Power Rangers são sempre a mesma merda? Lá, estão todos tranquilos, aparece um gajo, um monstro, faz cenas, há uma coreografia, eles matam o monstro fica gigante, eles reúnem lá os bonecos todos, fica gigante e acaba, e derrotam o monstro e acaba é sempre esta estrutura. Porque é confortável, tu sabes que a história acaba sempre assim, tu já sabes, é que mais crianças, quando metem a DVD do Shrek, eu já tomei conta de crianças em casamento. Sim. E o Shrek, quando eu escolhi acabar, meti o Shrek com um desenho animado qualquer, que eles já tinham visto 50 vezes, eles olhavam para aquela porcaria e sabiam as falas de cor, sabiam repetir as coisas. Sim. Isto é confortável, é giro. E quando estás a ver uma piada... Por falar em confortável e giro, estamos aqui no... É o Indo-Ucrânia. Ah, o Indo-Ucrânia. Não. Era para ser o Ikina que estava a ser... É o Lomachenko, um jornalista muito interessante. Porque a banda que estava a tocar é de Nova York. Ou é? Este é o cor de Nova York, ou o que é, a vila e qualquer... Isto é no Madison Square Garden, não é? Em Nova York, não é? Sim, sim. Isto é o combate do Martinez contra o Lomachenko. Ok. Na Ucrânia. Continuando. Não, Ucrânia. Isto para dizer o quê? Sentem-se confortáveis em coisas que lhes dizem respeito. Por exemplo, é por isso que o Trump... Isto agora está... estamos aqui... Eu não sei se... Porque há muitas dessas pessoas que podem dizer só tu. Como assim? Estávamos a falar do Milton há bocado. Só tu? A expressão só tu, não, Milton. Só tu é... Só tu, Milton. Só tu para dizer isto. Não, mas mesmo... Só tu para dizer isto. Mas eles dizem isso, mas no, com um sentido de empatia de que é algo que elas já pensaram. Eu acredito nisso. Porque é a mesma coisa que a criança estar a ver Shrek e o Shrek. O Shrek é gordo, senta-se. Não sei, né? Acho que nunca vi o Shrek. Porquê que nunca viste o Shrek? Não, acho que não. Mas imagina o Shrek gordo a sentar-se numa cadeira à cadeira. Porque, epá, sou não. O Shrek, não. O Shrek é mais do que isso. É? Diz-me uma cena que o Shrek faça típica. Não sei nenhuma cena típica. Eu não também não viste o Shrek. Vi o Shrek, os três que existem. É o Mike Myers e o Eddie Murphy. Tu esperas isso do Shrek? É das poucas cenas em que podes ver o Eddie Murphy ter piada nos últimos 15 anos. É o burro, não é? Ele é o burro. O burro. E que ele tem piadas para adultos. É tipo, o mal do primeiro é um rei que tem um castelo. Não, um rei, não. É uma coisa assim, não sei o quê. E ele tem um castelo gigante e não sei o quê. E o Shrek vira-se e diz, tipo, acho que ele está a começar alguma coisa. Isto não é para as crianças que estão a ver, isto é mais... Mas eu acho que há sempre... Pronto, mas o Shrek é fixe, meu. Pelo menos eu lembro de ser fixe, já não vejo há muitos anos. Tipo, há mais de 10, mas lembro de ser fixe. Então vou pegar outro exemplo de outro filme que eu acho que é genial e muito subestimado, Sozinho em Casa. Porquê que achas que é genial? Porque é genial, Sozinho em Casa, acho que é dos meus filmes. Há que partilhar com o mundo que o Sozinho em Casa foi escrito pelo John Hughes. Tu que és um perito na cultura anglo-saxónica. O John Hughes é o gajo do Ferris Bueller's Day Off, Pretty in Pink. Pretty in Pink que ele... Pretty in Pink que ele só escreveu. Mas o... só, vou fazer outra vez o amigo. Sixteen Candles, Planes, Trains and Automobiles, que é o John Candy e o Steve Martin à volta da América. Ferris Bueller's Day Off, Rei dos Gangsteiros, o Matthew Broderick falta às aulas. Ah, fala bem português. Sixteen Candles, Breakfast Club. Como é que é em português isso? Eu sou péssimo com o nome. Como é que se chama o Breakfast Club em português? O Brunch. Não. Breakfast Club são os miúdos, são todos os estereótipos da escola que ficam retidos no sábado de manhã. No Detention. Não sei, não estou a ver. Com o Mallory Ingold, o Judd Nelson, o Emilio Estevez, Ali Sheedy. Já viste? Depois o Diogo Infante, quando fez uma peça, ele... Peraí, o Diogo Infante... Não, o Diogo Infante, o Diogo Morgado, desculpa. Isto foi muito feio, porque não foi o Diogo Infante. Foi o Diogo Morgado, ele escreveu uma peça e era um plágio do Breakfast Club. Não. Não? Não. Como é que se chama o Breakfast Club em português? Mas sabes, deixa-me só fazer o papel dos amigos. John Hughes é o rei dos filmes dos anos 80, de 1980. Escreveu, fez então, Weird Science. Então, ai, Weird Science conheço. Pronto. Ou seja, ah, esse conheço. É dos meus filmes favoritos de infância. Pronto. Mesmo. É muito fixe. É provavelmente o filme que eu curto menos do Johnny Depp. É sério? Sim. Não conheço mais nada. Tenho que ver. E sozinho em casa. E o Ferris Bueller é o rei dos gostos. Eu acho que isso. Momento em Brother que falta as aulas, pá. Eu não me lembro. E rouba o carro do amigo do Cameron. Coisas. Pronto, rouba o carro do pai do Cameron, que é o amigo. Que é o Alan Rock. Perdi-me. Pronto. Sozinho em casa. E ele escreveu Sozinho em Casa, ele também escreveu o... Eu não acho Sozinho em Casa. O Beethoven. Sei não, lá. Já não, não precisas de... Não, não precisas agora. Há coisas giras Sozinho em Casa. Se fosse já... Não, não, tipo filme familiar. Para toda a gente. A mãe de Sozinho em Casa, Catherine O'Hara, é das minhas atrizes cómicas favoritas de sempre. Ela é uma lenda da comédia, da CTV, etc. Sim. Eu adoro de morte. O John Hurt, o pai dele, é um ator bué da fixe. Está a ser bué científico. Tipo, Sozinho em Casa é divertido ou não? É bué da fixe. É bué da divertido. É o Joe Pesci e o Daniel Stern. Larga a ciência, lá tira a bata. Tira a bata, Rodrigo. Tira a cabeça. Curto só, diz assim, é muito fixe o filme. Gostava, olha, eu lembro muito bem de ter ido ver o 2 ao cinema. O 2. No defunto Cinema Londres. O que eu mais gosto sozinho em casa é a banda sonora. Tem músicas tão bonitas. Eu gosto daquela. Muito fixe. Ah, mas para dizer o quê? Que o Sozinho em Casa, tu já sabes que o Kevin vai tirar uma lata aos dentes do Joe Pesci, vai pegar fogo, e tu não deixas de dizer, ah, só tu, Kevin. Eu adoro... Tu Pera. Sabes isso. Mas isso é confortável, é por isso que tu curtes ver Sozinho em Casa, é por isso que curtes ver Shrek, é por isso que curtes ver os Power Rangers. Eu gostava porque muito... Porque tu sabes que isso vai acontecer, é confortável e organiza todo o mundo à tua volta. Eu gostava muito, e não sei se alguma vez aconteceu, mas o Joe Pesci, sim. Gostava de ver o Joe Pesci nos bastidores desse filme. Dos dois. Porque ele não estava. Ele claramente não estava a gostar de estar lá. Achas? Porquê? Pá, o Joe Pesci não tem paciência para nada. Mas que é o. O ator. O Joe Pesci não tem paciência para nada e claramente ele não gosta daquilo. Achas que foi Guita ou. Claramente foi ou Guita. Ou estava apaixonado por alguém. Foi Guita. Pela técnica de som. Ele agora é reformado. Ele já não faz filmes. Pesci, não, pois é isso. Ele já não faz filmes. Cagou-se assim. Caguei nisto. Houve, o Louis C.K. criou o gajo para o Horace and Pete, para a personagem do Alan Alda no Horace and Pete. Não sei se chegaste a ver. Não. Ok. Mas ele chegou a reunir com o Joe Pesci. E o Joe Pesci disse-lhe coisas sobre a vida e tal. Que ele pôs, tipo, palavra por palavra na série. Mas depois disse que não queria fazer. E depois um dia ligou-lhe e disse, olha, fui ver a tua stand-up no YouTube e tipo, pá, não tem jeito nenhum, faz outra coisa. Isso. Faz a fixe. O Joe Pesci é um gajo que quase até aos 40 anos. Ele tipo, cuidava do restaurante da família em New Jersey, não sei o quê. Ah, só começou a apresentar depois isso? Ele já tinha sido ator, mas depois veio o Raging Bull e foi aí que ele começou a ter uma carreira. Ele tinha quase 40 anos nessa altura. Começou tarde, não é? Ele começou mesmo tarde. E houve coisa que ele claramente fez pelo dinheiro, aquele que é ele e o Danny Glover a pescar. Há um filme que é ele e o Danny Glover que vão pescar. Foi escrito pelo J.J. Abrams. Foi o primeiro filme escrito pelo J.J. Abrams. São três coisas. É outra coisa que não joga. J.J. Abrams, acho que o meu filme são um gajo de pescar. Gone Fishing. Acho que foi o primeiro guião vendido do J.J. Abrams. Estamos a falar de 80 anos. É bom o filme? Eu acho que vi isso em miúdo e não me lembro. Ok. Porquê que tu tens... Agora vou te entrevistar eu. Ok. Porquê que tu... Tu tens uma cultura... anglo-saxónica audiovisual. Sim. Tipo, bué da grande, meu. Estás a ver eu fazer o papel do Tiago? Okay, é bom, sim. Não é? Não, mas estou mesmo a fazer. É para agir porque é giro, é giro. Eu sei que tu és jornalista, não é? Sim. Não é? Ok, sim. Talvez, sim. Ok, agiro, sim. Mas isso tem, é que é uma curiosidade, um gosto... É engraçado, sabes porquê? Porque acho que eu tentei um dia e decidi, eu vou decorar tudo no capo de trás. Não, é isso, é que é. Eu não sei, eu fico fascinado com isso. Ainda estava a ouvir o Helder Simões. Eu nem sei se é o nome dele, é Helder Simões, o gajo da Cabal de Ferro, porque eu já me esqueci do nome dele. Mas quando disse coisas interessantes disso, eu estava a ouvir, eu estava a falar de livros. Eu estava a dizer. Teste de nome, não teste Hugo? O Simões? Não sei, é o Simões. Acabou de dizer tudo. Mas... Amanhã vai ser o Hugo. Ok. Hugo Chávez. Ou assim. E ele, Juntas um nome que já conheces. E eu olho, eu ouço essas pessoas, eu fico, foda-se. Eu não consigo decorar um pino de multibanco de alguém que me diz para eu mandar dinheiro. Mando para aí três mensagens. Sim. E acho isso muito interessante, é fixe. Simões, com os livros, que ele disse assim, olha, diz-me dois livros, eu recomendo para aí cinco que têm a ver com isso, que tu não conheces. E se tu disseres, eu conheço, ele disse-te mais 10. E explica-te como é que aquela edição foi feita. De onde é que o gajo foi filho de quem? É filho de quem? Vem da Irlanda, e a história da Irlanda. E eu, isso é incrível. Este conhecimento, e tu és igual. Este conhecimento com a cultura, de vai provavelmente, desculpa, de ter, de lembrar de ver, lembro perfeitamente de ver a capa deste filme do Joe Pesci com, sim, o Danny Glover no Videoclube. Okay. E depois ouvi uma entrevista com um podcast com o J.J. Abrams. Okay. E ele disse que o filme primeiro que ele escreveu foi esse. Depois acho que li tipo qualquer coisa sobre o Joe Pesci, dizia que ele só começou a representar nessa idade. E depois ouvi o Louis C.K. em dois ou três podcasts a contar esta história. E foste jogando as coisas. Mas eu estava aqui fazendo uma entrevista. Como é que tu sabes coisas, João? Isto foi para aí de 20 anos. Explica-me. E não foi nada que eu pedi para decorar. Foi uma investigação. Foi uma investigação sobre o Joe Pesci. E espera, e há outra parte, que é provavelmente metade destes factos são errados. Se estás a mandar coisas para o ar. Eu estou a mandar coisas para o ar com caixas que se com a minha memória se lembra deles. Provavelmente não é a realidade. Mas isso é engraçado. Sabes que inspirado por... isto é genuinamente verdade. Eu tenho um colega meu, Nuno Brito. Um poeta. Muito, muito, muito bonito. Um poeta do mundo da publicidade? Não. Ele está no México a dar aulas. Eu tenho conhecimento de escrita, de literatura da América Latina, sobretudo, brutal. Tu que tens um conhecimento brutal de cultura anglo-saxã, né, do showbiz, do cinema, do stand-up comedy, da comédia, no sentido mais lado. Depois tem o Simões, que ouvi hoje no podcast. Ok. E depois isto eu ponho-me com estas coisas e penso assim, Álvaro, tu tens de saber mais coisas. Tu tens de saber mais coisas. Porque é fixe saber mais coisas. Então hoje estava a ouvir uma banda no Spotify, que são os Benai, olha, eu vou dizer coisas, então, os Benai Jazz National. Que é uma banda que eu estava a fazer random uma vez e apareceu-me, enchei a piada uma música. Ahá! E eu sabia. E agora eu tinha ouvido falar, mas estava só a dizer para fazer feliz. Estavas a ser um amigo fixe. Não, mas eu nunca ouvi falar. E eu tenho isto por cá, por causa da cultura, nós agora andamos... Espera, deixa-me ir por partes. Porque há bocado disse aquilo, se queres ser um filósofo, anda devagar. E se queres pensar, e isto, porque isto é giro, dá-nos perspectivas. Não é uma coisa de saber coisas só por saber, para tirar a cara dos outros, como às vezes as pessoas... Yeah. Name dropping. Não, porque é interessante saber coisas... É bom. É tão simples quanto isso. É bom. Não, mas nem sequer eu me importo de ser bom ou não, quando me dizem que eu faço name dropping ou assim, tipo... Eu estou-me a lembrar destas coisas enquanto estou a dizer. Pois tipo, é, não estou, não é tipo, eu não faço um esforço para me lembrar disto. Sim, mas quem não sabe fica com inveja. Isto vem-me à cabeça. Ele sabe coisas! Eu estava a tirar a cara, o carrão. Isto é o pior superpoder do mundo. Acaba que eu ninguém inventaria um super-herói com este poder. Não, mas isto... Lembras-te de coisas, uau. Não, mas eu pus-me ao... Então, também se... podes lembrar de coisas, tipo, não, podes criar... Não, eu também sei algumas conheces coisas. Conheces Palácios de Moria? Não, mas Palácios de Moria. Conheço o Verdego, o Martínez e... Não, mas o conceito de Palácios de Moria. Ah, conheço. Isso é do Darren Brown, não foi? O gajo do... Não é aquele gajo que guardam, tem salas com, onde guardam coisas? Sim, é esse. O conceito de Palácio de Moura é esse. Isso. O Sherlock Holmes na série, no Sherlock do Marquette e do... Aí está ele. Foda-se. O gajo do Coupling. Ai, como é que ele se chama? Marquette, ele chama-se... Espera aí que eu agora vou dar esta. Como é que ele se chama, o gajo do Coupling? Tu sabes? Do Doctor Who. Do Doctor Who e do Coupling, eu sei. Stephen Moffat. Exatamente. Stephen Moffat? Sim, exatamente. Chupa! Exatamente. O Marquette diz o Stephen Moffat, o Sherlock decora a informação em Palácios de Moria. Ele é das Palácios de Moria e eles fazem uma representação gráfica dos Palácios de Moria. A ideia é tipo uma casa que tu conheces muito bem. Sim. Guardas em cada coisa uma coisa que esteja associada às coisas que tu queres decorar. Mas isso imagina. Mas isto é um truque e funciona, experimenta, vai funcionar para decorares uma coisa. Mas eu acho que imagina se for orgânico. Claro que sim. Não é tipo, vou decorar coisas. Mas não é assim tão complicado, é só tu associas. Tipo, imagina, esta casa, já conheces bem, estás a dizer que estás aqui há 2 meses. Sim. Conheces bem. Mas estou há mais. Mas sim. Pronto, imagina, o hall de entrada tens tipo, queres decorar, queres decorar Tens ali Chaplin, Hitchcock, Polanski. E então o Chaplin... Já nem sabia que tinha isso. Tens tipo no wall, tens um chapéu de coco. Sim. Depois entras para aqui e tens a silhueta do Hitchcock. Se calhar não é uma cena muito fácil de decorar. O que é que tu poderias usar para decorar o Hitchcock? A silhueta? Estás a ver? A silhueta do Hitchcock? Claro. Sim, mas como... Não, mas como é que tu te ias lembrar que estava lá a silhueta? Se calhar não é a coisa mais... Olha, eu tenho aqui o meu tablet estragado. Isto pode ser, pronto, imagina, a silhueta do Hitchcock não é o melhor exemplo e tal. E depois na cozinha tinhas qualquer coisa sobre sexo sem consentimento com raparigas de 14 anos. Ok. E nunca tens sido condenado por isso. Isso era o Polanski. Estou a jogar o Polanski. Eu gosto do Polanski. Chinatown é incrível. Eu gosto da arte dele. Gosto da arte dele, não gosto da pessoa. Pronto, é só isso. Mas eu não sei, eu não conheço lado nenhum. Gosto da arte dele. Não gosto do que a pessoa fez, pronto. Ah, é sim. Mas isso está aprovado. Está. Ela admite. Ele não pode ir aos Estados Unidos. Ele não pode viajar muito. Vou ter que dar a estrela. Não anda a dar livros. Podes ficar com o livro. Ninguém. Não, estás a sentir mal. Eu já estava a dizer que é a melhor maneira de tocar. Gosto dos filmes dele. Gosto dos filmes dele. E pronto, e agora olha, tens um chapéu de coco aqui, tens a silhueta do coisa, tens... Não, nem sequer é uma imagem. O que é que pode ser o Polanski? Ou um adesivo para nariz como o Jack Nicholson depois de levar a porrada. Não, gosto. Que é daquele com o Catarina. Vampiros. Não, gosto muito do Repulsa. Com a Catarina Nova. A Catarina Nova é que para mim é a mulher mais bonita. Então pronto, há a Catarina Nova da tua cozinha. E agora? Sim, Catarina Nova. E agora vais decorar este palácio de Mori que tens. Está tipo, tudo. O Chaplin, o Hitchcock e o Polanski. Mas isso torna a coisa muito científica. Eu acho, sabes, eu aqui há uns tempos eu estava obcecado. Eu estou com uma relação difícil com a informação. Eu estava até a falar do Spotify, quando ouvi muita música. Sim. Música. E ouvi essa banda. E tenho saudades do tempo em que eu só tinha um CD e lia sobre eles e sabia tudo sobre eles. Então agora tenho essa nova filosofia. Então meto no Spotify, escolho mais ou menos um estilo de música, uma banda que eu gosto, e meto na rádio até encontrar uma banda que me chama a atenção. E gosto desta aventura de mergulhar nessa banda. E calhou-me uma banda da Guiné, chamada Bembaia Jazz Nacional. Era o que estava a dizer, sim. E tu eu... Portaste isto no Facebook, é daí que começava a formular. Partilhei isso. E então... E estou a ler sobre eles. Estou a ler sobre eles. E saber o máximo sobre eles. E estou a ouvir... E não é pela necessidade de querer saber por saber. É porque é uma experiência. E ando a ter esse tipo de... Aconteceu-me esta semana, tive muito pouco espaço no iPhone. Sim. Estou só com 3 discos no iPhone. Sim. E o que já andei em transportes hoje, já ouvi esses 3 discos. Sim. E que se eu tivesse tipo 50 discos no iPhone... Andavas inquieto, não é? Nunca teria ouvido estes 3 discos inteiros. Por acaso são 3 discos que eu conheço relativamente bem. Tipo, mas só ouvi-os até ao fim, ouvi 2 deles até ao fim, tipo, do nada. Mas isso é complicado, nós ainda não atingimos. Amanhã, quando viver o Suicide Squad. Eu não atingimos a maturidade para gerir tanta informação. Eu acho, é por isso que andamos um bocado idiotas. Porque é muita coisa. É muita coisa. Preciso decidir. Tu tens todos os filmes do mundo. É horrível. Tu tens de decidir e ver esse filme. É horrível. E não é o ver, o que é que tu vais perder. É, se eu estiver a ver este, que filme é que eu não vou estar a ver? Aquela coisa da boxe. De voltares atrás e tens é nojento. Eu toco nu e na altura em que estou a tocar nu já estou a dormir tipo à noite toco nu e já é tipo vejo 10 minutos mas eu estou tipo meia hora a pensar não, este é nojento. Não, tem que ser. Não é um pesadelo. Pá, não dá. Eu tenho uma técnica que é isto a trabalhar esta relação com a informação. Eu estou mesmo a tentar com a música já resolvi isto. É aleatório e depois mergulho nessa banda a fundo até fartar ou saber tudo sobre a música, decorar as músicas. Quem sabe sobre eles agora? Hum? Quem sabe sobre eles? Que eu sei, olha, são uma banda que quando foi a independência da Guiné, em 1958, e dá para dizer essas coisas quando está a história, sobretudo quando está a histórias que tu aprendeste, que é bonito. E em 1958 então houve a independência. Houve a independência, então houve um período nacionalista. Em que se quiser, não é um nacionalismo como agora, do Le Pen, essas coisas, é um nacionalismo tipo a música portuguesa a gostar dela própria. Ok. Por parte do presidente. E o presidente e o comitê presidencial todo começou a recuperar e a apoiar bandas locais que pegassem na linguagem musical da Guiné e modernizassem um bocadinho para contar ao mundo um pouco da história, porque a música conta a história de um país. Folk music. Então eles começaram a construir, a fazer música, a recolher música, e tornaram-se um fenómeno na Europa. E, portanto, acho que o presidente deve estar satisfeito com o serviço da banda. E, portanto, eles depois separaram-se. Mas isto foi logo nessa altura, de 1958? Sim, isto claro que durou algum tempo. Eu sei que eles não, mas a banda? A banda 58. já existia, era uma banda que fazia essa recolha, mas depois recebeu o apoio, não só institucional, quer dizer, o institucional, deve ter sido financeiro, mas logístico, e é giro a história dessa banda. Mas deixa-me só dizer uma coisa, sabes que... Eu antes, se eu quiser, estás em tua casa. No Feedly, eu antes tinha Feedlys. Sim. Bem, blogs, browsers e não sei o que, não sei que mais. Sim. Limpei essa merda toda, escolhi 3 ou 4. Google Reader. 3 ou 4 sites. Não quero saber mais de ninguém, não quero saber a opinião de ninguém. Só quero saber destes sites. Tu tens uma cena que tu partilhas muito no Facebook, tipo cenas de coisas estranhas e interessantes, tipo... Vi um gajo qualquer que tinha uma coleção de não sei o quê que tu partilhaste. De coleção de? Já não me lembro o que era. Mas lembro-me de achar bem interessante a cena do gajo. Coleção de... Eu tinha isso alguns. Guardei até esse link e guardei... Mas deve vir de um dos 3 ou 4 sites que eu sigo. Apontamentos sobre esse link, achei mesmo incrível. Pá, um gajo que tinha... Pá, era qualquer coisa ou... Não estou a conseguir ajudar. De invenções estranhas, uma cena assim do género. Para aí que agora as invenções estranhas deu-me aqui um clique. Agora tinha uma coleção gigante de um outro gajo que fazia coisas... Deu-me agora um clique, mas eu não lembro. Isto é ótimo, isto é extremamente vago e é ótimo para as pessoas que estão a ouvir. É excelente. Isto. Leandro! Que nunca ouviram falar nem de ti nem de mim. Não sabem nada disto. Todos falam sobre o saco. Sou uma cena vaga, tipo, para uma pessoa que colecionava coisas que outra pessoa já tinha feito. Mas este é o tom desta conversa. Pá, estamos a falar de coisas completamente etéreas. Não, mas até agora acho que fomos bastante específicos. Fomos. Não, mas isto para dizer que pronto, agora 3 blogs. Gosto muito de fazer zapping. Redescobri a televisão. Correto. Porque a televisão... Que é o que tens estado a fazer agora? Temos só... Não, porque a televisão é fixe porque tu na internet achas que estás a descobrir o mundo, mas hoje em dia a internet já não é o que não era no início. Nos 90 e essas coisas que tu... Era o fim da picada. É como o mensagem. É, de antes é que era. Agora, é uma coisa muito... É tipo as cidades que estão a construir no Brasil, no Rio de Janeiro, ou as cidades olímpicas. É tudo muito, muito, muito, muito, muito cidade fictícia. Não sei, não consegues chegar a ser. E a televisão, eu acho piada. Tu na internet parece que vais sempre parar de mexer. Não sei o que é que eles fazem nos algoritmos científicos, coisas bizarras, mas tu vais sempre parar de mexer, as pesquisas. Não sei se esta coisa está a passar um bocado zeitgeist, mas eu gosto de fazer a zapping porque tu levas com coisas que nunca pensarias pesquisar. Por exemplo, estou a fazer zapping com o Discovery Channel, está um gajo a falar de tubagens no Peru. E eu, olha que interessante. Vou aprender sobre tubagens no Peru. E leva-me para um mundo que eu nunca pensei nisso. Porque escolher é terrível. Portanto, eu deixo que agora que os mídias escolham por mim. Eu estou a tentar encontrar a tua... Eu estou a ouvir tudo o que estás a dizer. Epá, eu não gravações das bonecas falantes do Thomas Edison. Ah, já sei. Já sei. Pá, o gajo tinha tu tens... a fotografia mais... Pá. Que até o cabelo dele sim, é boeda. Sim. Isso tens de seguir essa... Ward Harris. Essa página. E uma coleção de mais de 50 mil itens relacionados com o Edison. Sim. Sim. Sim. Tens de seguir uma página que é... Isto é tudo uma coisa que eu tenho no Google Drive com anotações. Isto é... Comecei... Tu fazes isso, é louco. Com anotações disto e tipo coisas que me vinham à cabeça. Isso é louco. Tipo, e só deste teu cheiro. E provavelmente eles querem que eu fiz like nisso. Devias. Porque eu Eu preciso. Agora vou para trás e vou fazer like naquilo. Não, mas provavelmente acho que like e até fui procurar coisas sobre o gajo e pus like. Eu preciso assim, disso. Mas olha, isso vem de um blog muito interessante, um gajo que é bibliotecário, ou faz um trabalho de pesquisa que eu ainda não percebi muito bem. Eu só fui ligar o telefone porque pá, achei que era rude para como as pessoas estavam a ouvir. O Leandro, o Machado. Os teus amigos todos estavam a ouvir. E depois não iam saber dos vários. É horrível. Das várias coisas que partilhaste no Facebook. Qual delas era? Que eu estava a trabalhar, não podia responder, é horrível. Mas isso vem de uma cena que é o Futility Closet, que é um blog de um gajo. Que ele é bibliotecário, eu não percebo muito bem a função dele. Eu sei que ele recolhe informação e trabalha com livros antigos e coisas. Sim. Que não interessa a ninguém. Ele tem um blog onde pega nesses bocadinhos de coisas e mete lá. Epá, e tem lá coisas que me lembro de mesmo, como essa. Essa é uma pessoa que coleciona bonecas criadas pelo Thomas Edison, que falam como se fosse o demónio. Epá, depois há a gravação e aquilo é. Eu tenho um amigo assim. Coleciona bonecas. Cláudio. Coleciona bonecas do Thomas Edison. Coleciona fungos, catos bizarros, troca postais com gajos polacos, postais da Primeira Guerra Mundial. Descobriu postais polacos, acha piada aquilo, e são fixos. Os postais polacos, é a única coisa que eu conheço assim, de, mais ou menos vagamente parecido com esse, e são muito giros. Percebo o interesse dele por esses postais. Coleciona coisas mesmo bizarras, eu acho isso fascinante. É giro. Dá boas histórias, histórias é preciso. Tu estavas a dizer há bocado, estavas a tentar fazer outras coisas além dessas, das páginas que te tornaram tão famoso. Famoso. Ao ponto de estar aqui com os meus amigos. Ao ponto de teres medo de dizer o sítio onde moras. E de ser no Exaltino Moraes. Okay. Sim, ando a lutar contra a minha preguiça a escrever, ultimamente. E hoje terminei finalmente um texto. Se for mesmo só terminei hoje para dizer aqui no podcast, tinha um treino. Um texto fechado e que gosto muito. Sobre uma memória minha que eu fui Darth Vader na Expo Nora. Tu partilhaste isso. Eu Darth Vader. Aconselho-te a ler. Foste na Expo Nora? Na Expo Nora, de Matosinhos. Mas em que contexto? Porque agora é Comic Con lá. Não sei, fui dar fé. Ligaram-me, disseram assim, Álvaro. Mas há quanto tempo? És bué da alto. Sei lá, eu tenho 34 anos, devia ter para aí 21, 22. Ah, ok. Não, é que faria sentido. A Comic Con é na Expo Nora. Sim, mas na altura não havia Comic Con. Pois, pronto, é só isso. Faria mais sentido. Tipo, em qual era o contexto? Não, foi uma Expo Nora, foi uma exposição da UAU. Que organizou aqui a exposição da Expo Nora, foi no lançamento dos filmes, quando os filmes foram remasterizados digitalmente, foram postos no cinema e fizeram uma exposição da Guerra das Estrelas. E tem algumas. Os filmes tinham coisas mudadas? Tinham uma cena de filme. O Handshot First. Handshot First, não é? Não sei, era tipo. Foi ridículo. Yeah. Foi fixe para ver no cinema, mas gostavam de ter posto. Bastavam por os filmes tal como eram no cinema, o pessoal ia ver. Mas pronto. Eu não sou grande fã de Guerra das Estrelas, diga-se de passagem. Que o Spielberg trocou. Tipo, há uma parte em que eles têm os polícias sacam de pistolas e na remasterização sacam de walkie-talkies. Foi essa a cena que. Mudaram no ET. Muito fixe. Sacam de walkie-talkie. Um walkie-talkie, pá, sabes como é que é? Saca assim do walkie-talkie. É uma das armas mais mortíferas que existem. E é, a informação é poder. Ele depois pediu desculpa por isso. Felizmente. Fizeste de Darth Vader. E foi, andava lá de um lado para o vestido com um fato e pagavam 150 euros por dia ao fim de semana. Mas a pergunta essencial é a voz. Não podia falar. Ok. Portanto, isto tudo. Isso é... Isto tudo escrevi numa crónica. É prudente. Numa crónica que eu em dezembro me propus a escrever uma por mês, portanto acabei a minha primeira agora. No dia 2 de agosto. Ok. Para me obrigar a escrever mais. À parte do review estudo, diz os desenhos a começar, já não escrevo para aí há meio ano. Porque já perdi, já não tem nada mais a explorar aqui, não tem mais nada a dizer. Agora é fechar aquilo num livro e está feito. Num livro? Sim. Mas já está. Faz sentido. Decidido? Já falei com alguns editores, mas não me agrada a conversa. Agora estou a falar com um senhor que não posso dizer ainda o nome. É o senhor Bento? Para ver se isso até ao Natal, mas como já está em agosto, vi que se de Natal e para fechar esse capítulo. Foi um capítulo fixe. Acho que gostei das algumas coisas que fiz. Foi fixe, mas está feito. Só que fechado. Eu não gosto de. Não sei se isto é um bocado velho do Restelo, mas a internet para mim não é o meio nobre. Ok. Não é? Tipo, acho que é giro fechar um livro. Fechar um livro, tipo, estar assim as coisas pousadas, num DVD, numa caixa, sabes? Ok. A caixa que tu recebes, uau, está aqui uma coisa aqui dentro. Na internet é muito fugaz, vazio, não sei explicar. Então, por entender, as coisas que tu queres fazer, extra, reviso tudo e extra os dois anos que já quiseste, já queres fechar, são crónicas? Não, isso é sensível. Uma de 7 meses? Não, queria fazer 3 meses só para me preparar para uma grande empreitada, que é eu tenho para aí 3 ou 4 livros começados. Mas ainda não tenho maturidade. Eu acho que ouvi uma vez o Saramago dizer uma cena sobre aquele gajo que chegou a Jerusalém, como é que ele se chama? Lá estou eu com os nomes. O gajo que escreveu Jerusalém. Gonçalo Tavares? Sim, M. Tavares. Sim. Gonçalo M. Tavares. Sim. E ele disse qualquer coisa sobre ele. Quando começou o Gonçalo M. Tavares, Saramago disse: é surpreendente como um rapaz daquela idade já escreve assim. E aquela merda ficou-me na cabeça. Que é? É pela má preguiça. Mas... Que é? Ainda sou muito novo! O Saramago que. Escreva aqueles tempos! O Saramago não começou a escrever tipo aos 50 e tal. Sim, sim, e o Frank Herbert escreveu o Dune, já estava o filho a bater à porta. Pai, dá um bocadinho! E uma minhoca apareceu! E o Mário Puzo, também, só quando vendeu os direitos do filme, para o filme já estava a bater a bota, pelos vistos. Digo, acho eu, lembro-me assim vagamente que tenho essa ideia disso. Mas ainda aquela história, o Sinatra tentou dar porrada. Foi? Sim, porque aquele cantor do primeiro padrinho é baseado no Sinatra. Ah, ok. Sinatra queria dar porrada. Foi, tipo, o Sinatra é o mais fodido. Mas eu gosto dele, é como o Polanski. Ok. Na RTP2 há quem sempre estiver a dar musicais com ele. Eu fiquei. Não. Se não era aquela coisa. Ah, canta bem, está fixe. Não. Mas não é só musicais, ele também era um ator dramático de sempre. A Pin Town, coisas muito giras, filmes dele. O Sinatra. Sim. Foi o protagonista do The Detective. The Detective é o livro antes, sim, do Nothing Lasts Forever. Okay. Nothing Lasts Forever é um filme de um gajo que se chama. Eu acho que ele se chama Roland Thurber. Ok. Nothing Lasts Forever. O The Detective tornou-se o The Detective. Sim. Com o Frank Sinatra no papel principal. Uhum. Já falei disto aqui no podcast. Mas o Leandro não sabe. A sequela. Não, estou só a dizer para as pessoas que estão a ouvir a falar outra vez. Sim. Que porventura me tiveram ouvido falar sobre isto. Roland Thorpe é o nome dele. Sim. Thorpe. Yeah, Roland Thorpe. Escreveu a seguir um livro chamado Nothing Lasts Forever, que foi adaptado para o cinema também. Sim. Ou como The Detective. Mas a personagem dele já não era o Frank Sinatra, era o Bruce Willis. E é um pequeno filme chamado Die Hard. A sério? É? Ficaste emocionado agora. Fiquei. Essa história de caralho. Essa história é boa. O livro, entretanto, foi reeditado, mas sim, durante muito tempo teve out of print. Foi um salto de... out of print, o Nothing Lasts Forever, e eu comprei-o há uns anos na Amazon, muito barato, mas não estava reeditado. Sim. Out of print, e li-o. Eu li o livro que tem a origem ao Die Hard. Mas estamos a falar de um universo Frank Sinatra, na minha timeline, tem... Isto é um filme a mais de 68, okay. O The Detective. Isso é um giro. Mas no Nothing Lasts Forever, o John... Ele não se chama McClane, ele tem outro nome, mas eu não lembro qual é que é o nome dele. Mas o gajo é muito mais velho. E já é viúvo e não sei o quê. A personagem. Sim. Pronto, mas isto para dizer que, pronto, ouvindo... Voltando ao que estava a dizer... Sim. Ouvindo esta malta a dizer que a malta que escreve já está para morrer, ou Já começou muito tarde, eu fico preguiçoso. Mas ultimamente ando tipo, não pode ser assim. Vamos lá começar a dar a brigar a mola, então pronto. E começo a escrever um bocadinho mais para o review de tudo, uma crónica aqui, outra ali, forçar a escrever, tentar atacar, porque isto não é escrever um romance, ou nem que seja um conto, mais robusto. No verão li os 12 contos peregrinos do Gabriel García Márquez. E eu estava a ler aquilo e pensei, mesmo o formato conto, não é um formato que tens de respeitar, é um formato poderoso, forte, que pode ser tão mais intenso que um romance que tinha 10 mil páginas. Portanto, eu estou nesta luta titânica com a escrita. E é por isso que já estou assim um bocado, 2 anos a começar a caguei, revisto tudo, banta, agir para fazer mandar uma piada a outra. O Facebook eu fiz para libertar a pressão, tipo Coca-Cola, dizeres qualquer coisa. Mas atacar um Word vazio e uma estrutura, pá, tipo, Moby Dick mesmo. E depois li uma cena gira que foi o Hemingway, o Albert Camus, Burgess, esse também, o Anthony Burgess. Não tenho certeza do que estou a dizer. Todos fizeram boxe. Okay. Isto era para fechar aqui o ciclo que começámos a ter falado de boxe. Porque é isto. É uma luta. Pá, eu também fiz o Norman Mailer. Mas muito pouco. Quem é esse sujeito? Norman Mailer? Não estou. Pá, era um escritor e jornalista americano. Acho que ele tem um livro muito fixe sobre o Rumble in the Jungle. O Combate? O Combate. Ah, nunca li esse livro. E ele... Mas ele era... Escrevia sobre... Ele era também jornalista, mas era escritor. Ah, ok. Então, vou ler isso. Vou apontar. E o livro chama-se Rumble in the Jungle? Não, chama-se The Fight. The Fight? Ah, vou comprar isso. E ele luta com o Muhammad Ali. Eles continuaram amigos até... O Mailer morreu muito antes. E há fotografias deles já em velhos, tipo... A física é esse clássico. Mas eu acho que ele lutou boxe também. Ah, sério? Pelo menos ele aí luta um bocado boxe e percebe bastante boxe no livro. Sim. E tal. E há um... Ele realizou um filme no final dos anos 60, ou início dos anos 70, que tem uma coisa inacreditável. Sabes quem é o Rip Torn? Não, ajuda-me. No 30 Rock. Ele aparece um bocadinho. Rock. Ok, não interessa. Ele aparece só um bocadinho no 30 Rock. Sim. Ao mesmo tempo, um filme do Albert Brooks, que é o Defending Your Life, que é o Albert Brooks e a Meryl Streep estão no limbo. Estão no limbo a decidir se vão para o céu ou para o inferno. Não. Então eu tenho que apontar isso. Filme é incrível da minha infância. Como é que se chama isso? Se chama apontar aqui. Defending Your Life. Defending Your Life. Mas os essenciais do Albert Brooks não são esses. Os essenciais do Albert Brooks, toda a gente Albert sabe. Brooks? Sim. É o Real Life, Modern Romance e Lost in America. Se visse só esses três, ficas muito bem servido. Defending Your Life é incrível. Não coisa, mas não vou fingir que é os outros três primeiros. Defending Your Life, Albert Brooks. O Rip Torn, pá, é um ator. Tu nunca viste o Larry Sanders Show também? Larry Sanders Show, do Gary Shandling. Pronto, não interessa. O Rip Torn é um ator, ele há uns anos foi preso porque estava bêbado e foi assaltar um banco. E ele já era o Rip Torn há 40 anos, 50 anos. Ele estava bêbado, ao sonâmbulo e foi assaltar um banco e foi preso por causa disso. Foda-se. Isto é o Rip Torn. E é o final dos anos 60, o Norman Mailer realizou um filme. Eu nunca vi o filme, só vi esta cena, que eu acho que é o final do filme. Está no YouTube e podes procurar Norman Mailer Rip Torn. Que eles começaram a andar a porrada, tipo... É bom. Mas a sério, é porrada a sério. Mas se um dos dois à porrada a sério, baterem um no outro. Tu agora estás-me a lembrar, antes que resolvesse, estás-me a lembrar duas histórias. Uma foi que, antes dos jornalistas, resolviam muita merda à porrada. Que era, imagina que eu era um jornalista num jornal diferente do teu e chateava-me contigo por causa de um assunto. Aqui é. Resposta. Ali, de antes, antigamente, eu ouvi uma notícia sobre isso, cartas. Ao fim de duas ou três respostas, já estão. Amigo, é assim. Quinta-feira, às 5, vamos resolver isto com uma espada. Vamos resolver isto Com certeza, iam lá, tipo, gostavam a mão, uma orelha, estavam resolvidos. É bonito isto, ótimo. Funcionava muito bem. Um amigo, quando se chateava de uma crítica, ou alguém dizia qualquer merda de um livro dele, mas ia para a rua e andava a porrada com ele. Eu gosto deste tipo. Eu gosto desta ideia. Até tirava a camisola de gola alta para poder bater em alguém. Há uns surfis muitas giras deles com o gajo, com as calças todas fechadas para cima, precisando se em frente ao espelho a fazer poses. Ia fazer assim, peito, pá, é delicioso essas surfias. Vais editar isto? Esta parte sim. Hã? Esta parte sim. Qual? Desta aqui? Esta agora. Deixa estar. Não, não sei se é muito interessante para as pessoas. Peraí, posso cortar um bocadinho da parte de silêncio? Mas fica esta parte e as pessoas estão a ouvir que tu foste buscar a cerveja. É engraçado, mas eu nunca ouvi o teu podcast, porque só comecei a ouvir podcast ontem, apesar de ter tido um podcast. Eu não estou ofendido, estou só contente. Não, não tens nada a ofender. Não, estou só contente por ter sido eu e não vou obrigar a internet a inspirar-te. Pois. Estou a brincar. Mas não me inspiraram. Não, eu estou não... a brincar. Não, estou... Nós podíamos fingir que temos um bife. Um bife? Eu e o Obrigado Internet. Vocês estão a fingir que têm um bife? Mas já há algum tempo? Ah, eu estou a fingir. Ou está a começar agora? Está a começar um bife agora? Não. Eu fui o primeiro convidado. Eu estava lá no primeiro episódio do Obrigado Internet e fui o convidado do segundo. Porque eles gravaram de seguida e eu não falei durante o primeiro, mas falei durante o segundo. Não, ia contar uma coisa, mas não vou. E eles mencionam-me de vez em quando. Conta. Que fizeram essa porcaria, porque eles gravam dois de cada vez. Não, gravaram... Diz coisa, eu tive calado. Segundo, gravaram dois de cada vez quando eu fui lá a primeira vez. Quando eu fui lá a segunda, já não. Quando fui, gravaram dois. Estamos a foder o programa todo. Na cara dos bastidores. Que mal, mano. Estamos... Epá, é mesmo tipo dizer mal do Obrigado Internet. Foda-se, o Nuno e o Paulo e o Fernando Alvim não chegam aqui. O Nuno e o Paulo? O Pedro, a Nádia chama-lhe, tem um nome muito engraçado, não consegue dizer Pedro Paulo. Nádia é a minha namorada. Não consegue dizer. Tu mas já foi convidado. Eu odeio dizer a minha namorada. Já foi. Eu odeio dizer a minha namorada é a pior coisa que podes dizer. Porquê? Porque é muito. Primeiro é tipo. É factual. É minha. E pá, é mau, sei factual. A palavra posse, minha. E depois namorada reduz. É tipo, é quase tão mau como dizer os meus balhotes. Não sei. Diz uma vez, tipo, a minha namorada, Nádia, tá? Pronto, a Nádia. Não consegue dizer o Pedro Paulos. E eu acho que vai piar, porque agora também não consigo dizer Pedro Paulos. E estás a ver o esforço que eu estou a fazer para dizer Pedro Paulos, porque é muito mais difícil dizer Pedro Paulo. Mas eu não deve ser a única. Eu tinha amigos que também diziam, achavam que ele era Pedro Paulos. Pedro mas... Paulo. Não é Pedro Paulos. Isso é para os preguiçosos. É meto essa em tudo, se for. Mas é um amigo que confunde muitos nomes de pessoas. Tipo eu. Não, é um, não, o Chaves do podcast. Que achava que a Sónia Bacaló se chamava Sofia Bacaló. Eu agora não vou conseguir chamar outra coisa. Sofia Bacaló. Eu já disse, isto à própria, não estamos a dizer mal dela, tipo, coisa. Foi só dizer mal. Então, só já dissemos o nome dela. O Rico disse o nome dela. Rodrigo Rodreira. Pronto, não dizer mal. E ela é assim? Ele nomes não é o forte dele. Só quando gosta muito de uma pessoa e pronto, lá de fora o nome da pessoa. A minha mãe que os filmes também é muito fixe. Filmes e séries. A minha mãe diz, a minha mãe gosta muito de filmes de terror. Sci-fi. Está sempre no Fantasporto, enfiado. Mas mãe, não é entendida, não é tipo, eu gosto muito do cinema coreano. Não, é uma cena de tipo. É uma cena de tipo, gosto. Espera, de todas as imitações que tu fizeste hoje, essa foi mais respeitosa. Tipo, mais respeitosa, mais tipo, digna. Não, mas a minha versão do intelectual acabou. Que alguém que... Não, parece que foi porque estavas a imitar... Como não foi por ser a minha mãe. Não? Não, é por ser alguém intelectual. Ok, pronto. Então a minha mãe a imitação da minha mãe é... Ai, eu vou já não sei o quê. Faço aquele falsete. Clássico. Nem sequer te dignas a encontrar uma coisa, não sei o quê. Foi mais preguiçosa também. Ok. Não? O intelectual é aquele que fala com a voz que é assim empagável. E pronto. Não, ela gosta mesmo. Isto para dizer o quê? Que ela depois não diz o nome. Eu nunca consigo atinar os filmes que ela diz. Faço algum esforço e depois percebo. Por exemplo, eu não gosto de ver séries da sci-fi. Então eu digo, então mãe, o que é que andas a ver? Olha, eu gosto muito de ver. Estou a ver o Fucking Skies, juro. Ok. Fucking Skies. Disse literalmente isto. Mas, Walking Dead. Walking Dead? Sim. E quando ela fomos ver o Alien vs Predator, minha mãe fazia alta mescla de linguagem, ela disse Alien vs Predator. Ok. Mas eu tive para quase. E depois houve uma. Isto é também engraçado. Que, é, que foi. Fui ver o. Fui ver, não, minha mãe foi ver o 2012 ao cinema. Porque o 2012 é um filme que se vê no cinema. Eu vi o 2012 no cinema. Tens de ver no cinema, vais ver o ano nisto na televisão. É um clássico. Não faz sentido nenhum. Tens que ir. Aliás, só vou ao cinema para ver prédios. Se não ver um prédio ruir, eu não meto os pés no cinema. Se ele não destruir a Casa Branca, que é o que ele faz sempre. Sim. O Roland Emmerich. Sim. Então é assim, eu não sei como é que vai ser o próximo filme, mas vai ter um prédio. Eu só há relativamente pouco tempo, e muito depois de ter visto o 2012, é que descobri que o Roland Emmerich era alemão. É? Sim, ele não é americano. Por isso é que ele destrói tantas vezes a Casa Branca. O Trump vai foder. Ele está tramado, ainda por cima é gay. Fogo. Ele é gay? Aí, não o Roland Emmerich é gay e alemão. É gay e alemão? Roland Emmerich é gay e alemão. Não, não, não. Sim. A única coisa aí... Eu gostei do teu e alemão. Não, eu estava a dizer que era alemão, que era, ele era alemão, mas é tipo... Sim, sim. Eu pensava sempre que ele era um americano tipo Trump, tipo America, fuck yeah! Pois, tipo Michael Bay. Tipo Michael Bay. Mas não. É um homem sensível. Não, ele é zero sensível. Mas pronto, é um bocado diferente da imagem que eu tinha dele. Nunca pensei que ele fosse alemão, por exemplo. Já. Yeah. Mas a minha mãe foi ver o filme e disse, eu perguntei-lhe, mãe, então, adoro as vezes da minha mãe. O que é que achaste do filme? Olha, gostei. Efeitos especiais muito giros. Boa ação. Mas não gostei de um pormenor. Não gostei, não é de um pormenor. Não gostei aqui de uma coisa. E o quê? Não gostei que a destruição estivesse só concentrada numa família. Gostava de ter mais visto mais famílias. Mais histórias de sofrimento. Assim. Isso é diabólico, mas faz todo sentido. Mas há, por acaso. A Guerra dos Mundos, do Spielberg. Eu adoro o livro. A Guerra dos Mundos, do Wells. Porque... que é fixe. E é global. Está-te a contar a história do mundo a sofrer perante um ataque de criaturas vindas de Marte. E o filme do Spielberg, eu confesso, a primeira meia hora foi tipo no cinema. Nunca viste. Primeiro, a meia hora foi das coisas mais fixes que eu já vi, em termos de entretenimento. Claro, não tem nada a ver com o livro. Nem é a discussão que eu estou a trazer aqui. Digo, é para o livro? Não, não é isso. Isto visto outra vez o intelectual. Okay. Primeiro, a meia hora do caraças, mas depois outra vez, na raio da família, do pai divorciado, que os filhos não ligam, o adolescente que está a tentar resolver as coisas com o pai ainda, porque ele falta um jogo de beisebol, e não sei o quê... Não! Este é o argumento da minha mãe, este apontar da minha mãe do ver mais famílias a sofrer, faz todo sentido. Mas não havia mais famílias a sofrer em 2012. Do bar que tens o George C. Não, mas está sempre o Matthew Broderick, que está sempre a uma carrinha e meteoritos aqui. Não é o Matthew Broderick, é o John Cusack. É o John Cusack, eu confundo. E o Malinho. Porquê? Não sei, há atores que eu confundo. O Jack Broderick. Matthew Broderick, que é do Ferris Bueller's Day Off, ou o Rei dos Bilhões. Não, eu sei quem é. Eu estou a ver as caras, mas e parece. E um gajo que matou uma pessoa. Parece. E é o marido da Sarah Jessica Parker. E matou uma pessoa. Ele matou uma pessoa. Ele e a Jennifer Grey, estamos a falar de Dirty Dancing, Jennifer Grey, e que também faz de irmã dele, do Ferris Bueller's Day Off, eles andavam e uma vez estavam na Irlanda e atropelaram uma pessoa. Não é. Espera, este ano. Não, os anos 80. Não é. Não puxaram um gatilho, mataram só uma pessoa. Não, estava a imaginar uma cena de apontar uma pistola, uma cena assim, não, mais, não, mais cinematográfica. Mataram uma pessoa. Não, é chato, é horrível. Mas quando dizem matar uma pessoa, é tipo logo uma cena tipo a Dexter, à cabeça. Ok, não, pronto, me esconderam o cardápio. Mas foram responsáveis pela morte de uma pessoa. Tanta família já perdoou, ó, que foi. Foi cena de matar um pássaro, porque foi ano passado. E eu ainda tenho pesadelos com isso. Mas peraí, agora eu te explico. Eu não matei um pássaro tipo puto reguila ruivo. Que ser ruivo? Não sei, é aquela imagem de Texas do puto maquiavélico que bate nos outros. Sabes que há sítios em que os ruivos são... São mortos. Não são mortos, mas são tipo postos à parte da sociedade. Não estou a pôr a parte... Não é isso. Foi uma imagem que me surgiu. porque estou a ver o Preacher agora, a série, não sei, imagina, tipo aqueles clichês texanos. Mas eu... Mas para me defender de ter matado um pássaro... Os dois primeiros ou os três primeiros? Não sei. Tem o Ruth Negga, que eu adoro. É fixe. Fiquei surpreendido por ser o Seth Rogen a arrasar, nem sabia o que é fazer filmes. Ele criou aquilo. Oh, criou... Aquilo é uma adaptação de uma BD. Ele criou a série para a televisão. Ah. O All in the Family foi o Norman Lear que criou, mas criou a partir de uma série britânica. Ok. Não deixa de ser uma coisa diferente. Continua. Não, mas, só para aí. Uma volta gigante. Não, o pessoal ainda não está... O pessoal ainda me está a pensar que eu andei a matar pássaros. Não, foi o... Como tu achaste que o Matthew Broderick matou uma pessoa. Sim, assim? Sim. Foi... Não, eu quero esclarecer isso. Foi o Sr. Bento, que eu estava no Meco, que eu costumo passar lá um tempo a comer marisco. E... Leva o Sr. Bento. E leva o Sr. Bento. E o Arthur no meio. O Sr. Bento... O Arthur é o gato. É, o Arthur é o gato. O Sphinx. Gato sem pelo. E o Sr. Bento entrou pela casa adentro, tem um quintal e estava à volta de um arbusto. E eu aproximei-me, porque ele estava um bocado nervosinho. E vi que ele estava... Cheguei lá e vi um pássaro, assim... Tipo, a mexer as asas e a tremer todo. E eu pensei, ok, eu estou aqui no Meco, na Lagoa de Sintra, não há hospital veterinário aqui perto. Ele está a sofrer, eu vou ter de o matar. Porque não vou deixá-lo aqui a sofrer. Portanto, o que é que eu fiz? Pensei, agora como é que eu vou matá-lo? Da forma mais indolor possível. Comecei a olhar à minha volta. Pensei, não tenho coragem de pegar no pescoço dele e fazer assim. Porque não quero sentir a vida dele a desvanecer-se. Não quero ter contacto físico com ele. Então o que é que eu fiz? Tive a decisão mais fria e calculada que eu podia ter. Peguei no meu iPhone. Ok. Peguei no meu iPhone. Um iPhone 4S, que não é muito grande. Não sei se quem curtiu o telemóveis deve saber o que é isto. Pusei o pássaro no muro. Ok. E à Daesh, ou numa forma mais antiga, se preferirem, à Luís de 14, encostei o telemóvel ao pescoço dele. E pressionei tipo guilhotina. E o pássaro morreu logo. E ainda hoje tenho pesadelos com isto. Aliás, escrevi uma crónica sobre isso. Tenho lá no meu Medium. Podem ir ver Medium. Leandro, podes ir ver o meu Medium. Mas espera, então escreveste isso. Ah, mas não foi nos últimos 8 meses? Não, já foi há algum tempo. Antes. Okay. E chama. É um textinho, chama-se Misericórdia. Um textinho, um contozinho pequenino sobre isso, sobre eu ter morto um pássaro com um telemóvel. Ok, e qual é que é o Medium? O Medium, acho que medium.com/Álvaro Silveira tem lá alguns contos, crónicas. É Álvaro Silveira e não Álvaro Silva Silveira? Eu não sei se é Álvaro Silva Silveira ou Álvaro Silveira. Sabes, eu pus Álvaro Silva Silveira porque eu não gosto do meu nome. Gostava de ter um nome português estrangeiro. Sabes, tipo Miguel Bram Camp ou okay. Gonçalo Waddington. Sim. Sim. Mas não, chamo Álvaro Silveira. Mas depois decidi pôr mais um nome. Gosto da sonoridade Silva Silveira. Não é. Eu chamo Álvaro Silva Silveira. Ah, okay. Eu chamo Álvaro José da Silva Silveira. Okay. E de agora estou completamente. Tu acabas de dizer onde é que moro. Já sabem tudo. Onde é que tu moras, já dizeste o teu nome completo. Sabem tudo. Eu guardo sempre o segredo do meu nome do meio. Não, está não. Qual é o teu nome do meio? Mas as pessoas podem descobrir. O B secreto. É Bruno. Não. Bartolomeu. Bartolomeu é o nome do meu sobrinho. É um apelido. Brumo. Tens um nome estrangeiro, não digas que tens um nome estrangeiro. Por acaso, Botelho. Não. Vamos ficar aqui. Coxalapa. Coxalapa. Bularmina. Um dos guarda-redes mais famosos do teu clube. Do Porto? Que eu assumi que era Porto. Estás a partir da pressuposto que eu sou. Não, para, eu não percebo nada de. Fala-se o guarda-redes do B. Com B no Porto. José Gomes Chá e Carcasilhas. Esse cara nem sequer era guarda-redes. Não sabes que era. Brahimi? Não, já é muito mais antigo. Eu não, Branco? Não sei o nome de jogadores de agora. Fogo, não sei. Mas mesmo do Porto. Barroso? Ele é mesmo do Porto. Não sei, meu. Mesmo do Porto da cidade. Eu acho que ele era jogador. Ei. Ele era guarda-redes. O Neno? Não sei. Não. Não sei. Não. O apelido dele começa por B. Estou a brincar. O nome próprio começa por V. Foda-se, que mistério, meu. Vê! Ah, Vitor, és Bahia! Vês? Ninguém sabia até agora. Não, acho que não deve ter sido. Para o pessoal aguentar a conversa até aqui, tens por isso. Ei, pessoal, no fim, alguns, descobriu o meu meio. É um mistério que não existia, tipo, ninguém estava à espera, ninguém queria saber. Ninguém quer saber. Pessoal, qual será o B deste gajo? Mas é diferente do dele. O meu tem H. Foda-se, porquê que eu não chego? Bahia, tu guarda-redes com B no Porto? Mas sabe agora que mistério, claro que é. Ah, okay. Pronto. Meu Porto, era só do Porto desde que... B. Estava agora cheio de medo que não fosse. Não, o Vitor Bahia é tipo dos melhores, o melhor guarda-redes, o guarda-redes histórico do Porto, e eu não estava a chegar lá, porquê? Pronto, não me enganei, ok? Tu disseste não sei quantos nomes que eu nunca tinha ouvido. Sim, mas pronto, eu agora gosto do meu nome. Álvaro Silva Silveira, depois pessoalmente com um amigo meu, disse-me que tinha a mesma sonoridade, a mesma métrica que Álvaro Cisa Vieira. E eu, ei, espetacular! Pronto, agora estou bem confortável com o meu nome. Já podes assinar projetos? Já posso assinar. Eu andava indeciso. Tu estavas a fazer e andavas a dar a amigos para assinar, mas agora podes assinar. Já posso ter, já não preciso ter alter eggs como o Álvaro Cunhal. Como é que era? Tiago, não é? Não sei o que, qualquer coisa, Tiago. Não é Manuel Tiago? Não. Manuel Tiago não era assim? Não, sim, uma coisa do género, sim. Eu lembro que quando saiu essa notícia de que o coelho, tipo, o Batman é o Bruce Wayne, tipo, o Manuel Tiago é o Álvaro Cunhal. Eu era pequenino, não percebia o fascínio disso, tipo. Esse gajo chama-se Joaquim Martínez? É, Joaquim Martínez. Voltando ao boxe. É um bom combate, este combate. Eu já vi este combate. É muito fixe. Ah, então já viste os combates todos tão bons? Não, eu gosto deste combate. Vou-te explicar. Eu gosto muito de ver boxe. Sim. Muito. E também gosto de ter boxe como lareira. Ok. Que é, estou... Sim. Estou a ouvir um... Agora estou a ouvir um podcast, não é? Ok. Estou a ouvir um podcast, estou a ler um livro, estou a olhar para ali, estou a fazer festinhas do gato, estou a falar com a Nádia. E gosto de ter... Ela não gosta muito disso. Não é de eu falar com ela. Sim. Mas gosto de ter o boxe como lareira. Tipo labaredas. Tipo, é por isso que pus agora aqui. E também para falar sobre isto, que eu gosto de falar sobre isto. Foi o boxe que se chamou o Frank Lucas. Hã? Frank Lucas? Quem é o Frank Lucas? Era um traficante de droga dos anos 70 no Harlem. Sim. Tinhas o Nicky Barnes. Uhum. Que era o todo pintas o, que aparecia no New York Times, na Time e não sei o quê. Tipo, eu vi reportagens sobre ele, tipo, que ninguém o conseguia apanhar e é todo. Okay. E o Frank Lucas um dia foi convencido pela mulher a ir a um combate de boxe. Ok. Ele assistir. Sim. E ele tinha um dos melhores... Os gajos VIP mesmo à frente. Os gajos VIP mesmo incríveis. E o gajo foi, ela convenceu a ir com um casaco de pelos e um chapéu, que ele não era nada ostentador. Ok. E ele foi, se foi mulher, supostamente, isso é coisa, foi tipo, vai, ficas bonito com isto e não sei o quê. Foi tipo, quem é este cara? Porquê que ele está aqui? E foi tipo, é o American Gangster. Eu já filme. Ah, eu já vi esse filme. Pronto, ele é apanhado por causa disso. Pera, isso não é filme não é com o Christian Bale que estava bem gordo? Não, o Christian Bale, o Russell Crowe. O Russell Crowe? Ah, então não vi esse. Qual é ele que ele faz de gajo que anda aí a alterar o Christian Bale, que ele está todo com o American Hustle. Ah, é isso. Isso é mais giro. Achei piada. American Gangster é diferente. Ah, é o Denzel Washington, que é o Frank Lucas. Não vi. Só para fechar o capítulo box. Este gajo e outro gajo é arte. O pessoal que pesquisa, Leandro. Procurei Lomachenko, é arte ver este gajo combater. Capítulo fechado. Eu estava a falar do Medium. Pronto. Isto para vender o meu Medium. Eu custa-me escrever no Medium. Parece que estou a escrever. É este gajo Lomachenko. Não, mas é a segunda pessoa que vemos aqui neste Ucrânia. Não, que tem uma t-shirt com o Muhammad Ali. Ah, sim, esta malta adorou. E ainda por cima morreu recentemente. Uhum. Confesso que sou mais Joe Frazier. Eu gostava muito de Joe Frazier porque foi um bocado vítima do mediatismo. Eu acho que ele foi a primeira vítima mediática. Porquê? O Joe Frazier. De, porque ele, os mídias estavam todos com o Mohamed Ali e usavam. Ele do Thriller em Manila. Sim, sim. E o Rumble in the Jungle. Ah não, isso é do George Foreman, na Foreman. É o que tem o verdadeiro. Sim, sim, isso é com o Foreman. É o que tem o Thriller em Manila. Pá, e aí foi o Itaú. Sabe como é que eu decoro que é o Thriller in Manila? Sim. Porque no primeiro álbum do Tank é I was the Killer in the LA Fraser Manila. Okay. Não, acho que é o Thriller in the LA Fraser Manila. O Tank Forever. O Joe Frazier foi maltratado e os filhos dele sofreram com os mídia, tipo, o Muhammad Ali relaxava ou isto, depois o Joe Frazier ser um tipo impecável para ele, chegou-lhe a emprestar dinheiro, chegou a ser um gajo que o apoiou muito quando ele se recusou a ir para a tropa, se converteu ao Islão, sempre foi um gajo ao lado dele, mas o Muhammad Ali era um pequeno diabozinho a jogar com os mídia, jogava psicologicamente. E o Joe Frazier sofreu com isso. Os filhos dele sofreram bullying. O Muhammad Ali chamava-lhe macaco. Dizia que ele era feito como um macaco, como um gorila. Que ele era nojento, era isto e aquilo. Pá. E não sei, o Muhammad Ali é uma figura um bocado... Eu gosto de fazer. O Muhammad Ali é uma figura, quase um deus do desporto. Eu adoro, eu gosto muito do Muhammad Ali. Mas sempre tive uma pequena... Não sei se é uma pequena empatia por pena... Com o Joe Frazier. Não sei. O Muhammad Ali eu acho que é uma figura mais... Acho que é uma figura ainda... Tem-se tanto respeito por ele que há coisas que se calhar ainda não se falaram dele. Principalmente a ligação dele depois aos Black Panthers, essas cenas. Tipo, a politização do Muhammad Ali. Não estou a dizer que isto seja negativo, mas há ali mais isso... coisas... Essa não é a parte negativa, mas acho que há algumas negativas, sim. Se calhar episódios de violência doméstica, não sei o que é. Ele era uma pessoa. Não era uma pessoa assim tão clara. Sim, sim. Tão genuína. Eu estou a falar da politização dele pelos Black Panther. Não é os Black Panther, é o. É National Islam. É isso. Estou a falar da politização dele, não sendo negativa pelos valores que eles defendem, mas pela perda de genuidade, por esse fenómeno da natureza. Estou a falar dele enquanto produto. Ou seja, como um produto, uma bandeira de uma coisa. E é por isso que o Joe Frazier era uma coisa mais natural, uma força da natureza, do bairro, do subúrbio, do trabalhar dia a dia, do pá, ter que se esforçar, tipo Rocky. Estás a ver a história do Rocky? Sim. É o Rocky versus o Apollo. Estás a ver do filme do Rocky, o Apollo Creed. É um bocado essa, é essa a comparação que ele faz. E é muito mais giro, pelo menos enquanto história, a minha ligação emocional à história do Joe Frazier do que àquela fabricação que foi Muhammad Ali. É nesse sentido que eu estou a falar. E o filme do Michael Mann, o Ali? Aborda a amizade entre o Joe Frazier, mas depois não aborda a parte em que o Ali foi para Manila à porta do hotel disparar tiros a dizer que eu ia matar. Ok. Isso faz parte que estava o Joe Frazier fechado. O Joe Frazier estava com a família assim, já passa. Isso não faz parte do pacote do pré-luta? Não sei, acho que isso é. Tudo o que achas sobre boxe, aprendi esse livro no The Fight. Sim. E agora no Creed. Não gostei nada do Creed. Eu curti bem o Creed. Gostaste? Vezes no cinema. Curti mesmo bem. E tipo, o outro gajo, que é o gajo contra quem luta, é muito mal para ele na coisa, mas depois respeita no fim quando ele... Quando ah, ele, sim. Quando sim, mas isso é uma coisa que o boxe tem que eu curti bem o Creed mesmo. Que é isso do respeito. Do respeito das mesmas pessoas. E quando eles começam a mandar o... Vai tão bom, mano. Não sei, há qualquer coisa que eu não gosto. Adorei o Creed. E pai, estou-me a lembrar, pá, o Creed é tão. Sério, isto agora leva-me para outro assunto. Quando é que vens treinar connosco? Comigo e com o Rui? Um dia, mais tarde. Vais adorar, caralho. Isto é muito fixe, meu. Pá, eu acredito que sim, mas pá, um dia é de ir. Fazemos lá um podcast daqui, com o mestre para te contar histórias espetaculares. No tempo em que se enchia o Coliseu. Como é que ele chama? Orlando? Orlando Jesus. Orlando Jesus. Em que se enchia o Coliseu. O Coliseu ali dos... Não é o Coliseu, mas é o Campo de Touros. Do Campo Pequeno. O Campo Pequeno. Em que se enchia. Era muito giro. O boxe era um desporto que tem boas histórias. O Rui tem umas ideias muito giras. De eventos para isto. Depois ele fala disso. O Rui tem sempre muitas ideias, ah, e depois não concretiza. Ei! Ei! Olha, peraí, olha. Eu digo isto. Não, eu acho. Vou buscar mais uma. Ok, mas também já estamos na. Para fechar, para fechar. Acho que sim. Acabo para acabar. Teu podcast quanto tempo tem? Teu podcast quanto tempo tem? Quanto é que dura? Sim. Pá, dura as horas que coisa. Isto está em 1h45. Tu ainda vais editar isto? Isto está com 1h45? Ninguém vai ouvir 1h45. E então? Agora fala-me do teu podcast. Ainda estamos a gravar. Eu sei. Mas podemos dizer adeus. Ah, então queres dizer adeus? Não queres falar do teu podcast? Continua, no teu próprio fala, podcast? Fala. Faz o que quiser. O... Tem todos a duração de 1h30, 1h, meia hora. Pá, episódios têm 50 minutos, episódios têm 1h05, episódios têm 1h10, episódios têm 2 horas e tal. Como é que tu acho que nunca cheguei às 3. Como é que tu sentes que está acabado? É tipo um pintor. É tipo. Há que ter episódios a dizer que assim está a acabar, tipo. Eu vou controlando. Já reparaste que eu sim, estás levando. Esticas-te aqui a ver. Eu estou a ver. Um, se ainda está a gravar, se a pista não acabou. Sim. E dois, quanto tempo é que está mais ou menos a ir? Isso a conversa morreu também. Isso a conversa morreu. E acho que agora estamos a falar de boxe, se calhar já. Yeah. No público, se calhar não. Se calhar já morreu, mas pá, ainda pode haver tipo. De repente pode voltar a ir acima. Não, não tenho muito mais para dizer. Não tens mais nada para dizer? Não sei. Não? Não. O que é que achaste do Preacher então? O que é que achei do Preacher? Eu li a banda desenhada assim muito por alto e eu estou-me a sentir aquelas crianças que estão a ver uma coisa divertida e vem um adulto, não se faz isso! Porque eu estou a achar piada. Supostamente as pessoas dizem que esta primeira temporada foi tipo estabelecer os personagens. Sim. E depois a segunda temporada é que vai ser tipo o Preacher que toda a gente conhece. Acredito, eu estou a divertir-me. Gostei das personagens do Cassie e do... Eu como disse, eu gosto muito da Ruth Negga, que é a que faz de ex-namorada dele. Okay. Que é a gaja que andava, estava a viar num outro gajo no campo de milho, no carro. É esse. É que tipo aqueles ela vai a uma casa e estão os miúdos. Ah, sim, é essa que estava a viar no campo de milho. Yeah. Eu gosto muito, eu li do Garth Ennis, li o Pilgrim. Mas é piada. Mais infantil, mais básico. Mais eu nunca li nada dele, do Garth Ennis. Pá, o Preacher eu li por alto, pá, mas eu ainda hoje estava a ter uma discussão com um amigo. Uma discussão, como que é diz? Sobre isto, eu estava a dizer, tem que é sério. E a BD, e os livros, não sei o quê. Mas estavas a dizer que o Seth Rogen não sabias que ele fazia? Não, não sabia. Não sabia nada disso. Ele escreve, ele e o Evan Goldberg escrevem filmes, tipo, desde o Superbad. E eu vi aquele filme, o The End of the World? Sim. Como é que se chama? É aquele que eles estão numa festa. The End. Eu achei piada aquilo. Sim. É engraçado. Os filmes são fixos, sim, os filmes que eles querem. Mas os jogos de programa não são um ator assim que aparece. Não, mas ele e o Evan Goldberg escreveram o Superbad, escreveram o Dribble with Teller, que não vale a pena, nem eles dizem que vale a pena. Nem eles. Mas ninguém caga. Fazem, pá, olha, tentámos. Escreveram mais ou menos o 50-50, apesar de não vir assinado por eles. This is the End, que é isto que estás a dizer. O The Interview, que não é muito fixe. Pois isso teve mais buzz do que outra coisa. E eles escreveram do The Night Before. Eu não vi isso. Eu acho que eles voltaram a realizar. Não sei, eles agora escreveram Neighbors 2, estão creditados como coisa. Eu acho que eles tinham trabalhado no primeiro, mas não foram creditados como argumentistas. E pronto, e criaram o Preacher. Foi. No sentido de adaptar para a televisão. Sim. Eu acho muito rica a história. Eu agora fiquei curioso para ler a banda desenhada como deve ser. Eu tinha livros todos quando eu comprava o BD no Mundo Fantasma, daquelas versões pequeninas, porque eram as mais baratas. O Mundo Fantasma é aquela loja. No Porto, no Parque, na Bela Vista. Não é na Bela Vista, na Bela Vista. Na Boa Vista, no Parque Itália. E tinha lá a BD. O Parque Itália é o Centro Comercial. Yeah. Como é que se chama aquela loja de banda desenhada que tipo, logo a seguir há um café? É um Mundo Fantasma. Largo. Não, mas não é num centro comercial. Estás a falar aqui em Lisboa? Não, no Porto. Uma loja de a Vertigo? Não, que tem tipo cenas antigas também e tem jogo. BD? Tem muito desenhada. Não sei. Só se fala em que zona? Pá, eu não sei especificar a zona, sei que se andares um bocadinho estás tipo no... Não é no Parque Itália? Não é, isso é um centro comercial. Sim. E isto não é um centro comercial, é na rua. Ui, não estou a ver. Isto é na rua e logo assim tens tipo um café com uma esplanada. Não estou a ver. Assim fixe, é mais ou menos perto de... Assim fixe. E tem BD? Relativamente perto da matéria-prima. Ui, não estou a ver onde é que é isso. Eu lembro do filme do Fantasma, da Vertigo, do Tintim. Não interessa, se calhar é do Tintim. Mas eu ia lá comprar bandas desenhadas e lembro de comprar o Preacher, porque gostava tipo de trazer, mas era aquelas edições, não eram os volumes, não eram? Sim. Eram aquelas pequeninas, e para comprar as histórias soltas, eu lia aquela porcaria. No Chepiá, comprei um que tinha uma capa com um gajo a apontar assim uma salsicha, para a salsicha, okay. E aquilo. Pá, tinha aquilo, achei completamente frio aquilo, achei muita piada. Depois sempre tive numa de comprar aquela banda desenhada, mas pronto, depois passei frases difíceis em que estava desempregado e nunca pude comprar. E agora estou a abordar isto, o Preacher, e agora tenho dinheiro no emprego. Estou a pensar a comprar a BD, como deve ser. Porque sempre aquele, achei aquele universo muito rico de personagens, de eu pego em lugares comuns, mas dá-lhes uma nova perspectiva. Sim. Gosto daquela lógica John Constantine, em que o mal é algo acessível que tu encontras no Pingo Doce, tipo, e o Neil Gaiman também faz isso no Sandman, que é, tu vais ao Pingo Doce e está lá Lucifer, a escolher um vinho. e o Preacher tem muito isso, eu acho isso, tem muita piada. Há um texto um livro, conto, não sei o que é que eu estou a tentar escrever já há 3, 4 anos, que começou por ser uma série feita quando andava a dar-lhe no After Effects e no Premiere, portanto posso mandar isso depois, em que fiz um pequeno episódiozinho pequenino chamado São Cipriano, inspirado muito nesse universo, o mal, a mitologia aqui, a ir ao quiosque comprar tabaco. Okay. E depois transformou-se num livro, que, entretanto, que eu já estou a tentar escrever há muito tempo, já vai para 10 ou 15 páginas, é muito pouco. Mas dando a tentar explorar esse universo, que é esse universo do... Então, se crónica é 8 meses... O livro só daqui a 20, 30 anos. Talvez, sim. Eu quero que te diga os títulos dos meus livros. Diz, me diz, olha, eu quero ler. Diz às pessoas. Quero diz ler às pessoas agora. Então, um é O Outro Livro de São Cipriano. Não, entretanto, não dei nome. Que acho este título delicioso. Acho ótimo, pode ser. Eu quero ler esse. Queres ler? Lê. Compravas? Comprava. Mas oferece-me quando sair. Está bem. Depois tem outro que é o Agora e na Hora da Nossa Morte. Ok. Também é uma coisa mais inspirada em... naquele... muito... muito... muito... muito Posidónio Cachapa. Muito... como é que é aquele filme? Eu sou o Segredo dos Teus Olhos. Uhum. Daquela história de uma família. Assim, um crime ou uma família mal resolvida. Depois tem mais outro que se chama... Deixa eu ver... o 365. 365, também tem esse. Que é uma depressão em livro da revista que o Alvin tinha. A sério, se chama 365? Ele tinha uma revista com esse nome. A sério? O Alvin é uma figura... Alvin, está tudo. O Alvin nunca vai ouvir isto. Isso, claro que não. Tens certeza absoluta. Podemos insultar o Alvin. E ele uma vez ouviu metade de um episódio do meu podcast, foi do Valete, e depois... Estava a gostar, mas depois, pá, acabou a viagem e fui para casa. E claro que não vai ouvir. O Alvin nunca vai ouvir isto. Isso eu tinha certeza absoluta. Tipo, as pessoas estão a dizer, tipo, há sempre aquela dúvida. Será que vão ouvir? Será que não vão ouvir? Não, o Alvin nunca vai ouvir isto. Eu admiro muito o Alvin numa coisa. Agora já estamos a falar do Alvin. Que é todas as figuras do tempo dele. O Nuno Marco, essa malta toda. Só não disse o Nuno Marco, não. Sim. O Nuno Marco, mais quem? Não sei, aquele grupinho de pessoas que. Rui Unas. Sim. Transformaram-se naquilo que criticavam. Eu acho. Começaram por ser pessoas... Não sei se necessariamente. Não sei. Eu acho que se transformaram naquelas pessoas que criticavam. Que era... E o Fernando ali mantém a loucura de... Mas porquê que se transformar naquilo que criticavam? Não sei, é tipo, é só uma borracha de morte. Eu adorava o Rui Unas. O Romano Marco nunca ouvi muito, nunca ouvi, nunca segui muito. Não estou a dizer que eles fazem maus trabalhos, atenção. Okay, não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer isso. Estou a falar só a forma de abordar os trabalhos. É borracha. E o Fernando ali mantém a loucura de fazer cenas, tipo, com dois gajos desconhecidos, miúdos, o Nuno Dias e o Pedro Paulo. Estás a usar, dizer que o Nuno Dias não era uma pessoa conhecida? Claro que não. Nuno Dias é a internet. Não, mas tipo, tu não vês um... Não sei, eu acho que... O Nuno Dias é a internet. O Nuno e o Nuno Marco tornaram-se figuras que cresceram connosco, tornaram-se quem são connosco, com a nossa geração. Mas não sei, também estou se calhar a ser um bocado injusto. Estou a ser injusto. Talvez. Eu acho que Fernando Albino. As pessoas continuam a fazer coisas diferentes. Achas? Maluco beleza. É diferente do que ele fazia antes. Sim, se calhar. Sim. Se calhar preciso refletir mais neste que estou aqui. O Marco está sempre a fazer coisas diferentes. É? Sim. Se calhar sou eu estou. O full disco. O Marco está a ouvir isto e o Rui Unas? Nunca sei, mas pá, eu dou-me bastante bem com o Marco. Atenção, eu não estou a dizer isto para ouvir isto. Não estou a dizer isto para isso. Isso vai odiar para sempre. Isso não tem problema nenhum. Foi mandar uma mensagem, para dizer para ouvir isto. Eu não estou a dizer, atenção. E depois ele está a odiar para sempre. Não, eu estou a brincar. Tu não estás a dizer mal. Não, mas. Não estou a dizer mal, mas acho. Eu achei interessante a maneira como tu disseste, tornaram-se aquilo que criticavam. É isso que eu não percebi. Eu curtia perceber. Não sei, achava-os quando. O Rui Unas e o Nuno Marco, as coisas eram subversivas. Não sei, se calhar estou. Se calhar nunca foram subversivas e tu. Estou a ser um bocado idiota. Subversivas. Pois, se calhar era a altura que eu ouvia Marilyn Manson. E via. Pai, eras violento. E via. Mas depois descobriste o boxe. E via pessoal a cortar vacas ao meio. Não sei, se calhar estou assim justo. Se calhar eu vou fazer aqui, vou dar o braço a torcer e voltar atrás. Na minha opinião, não sei. Mas não nos sinto tão genuínos como o Fernando Alvim. É isso que eu quero dizer. Na sua loucura. Eu gosto da loucura do Fernando Alvim. Vamos fazer uma corrida de barcos a borracha. Vamos fazer golfe para Tâncio, ou como é que é? Golfe para Nábulos. Acho que foi piada isso. E acho que na altura, quando esta malta aparecia, isto é por isso que eu acho que estou a dizer isto. Faziam coisas parvas, que numa altura em que havia 2 ou 3 canais, 4 canais, e não havia tanta informação da cultura que vinha lá de fora, eles faziam coisas engraçadas. Que mas eles faziam essas coisas mais no sítio radical do que noutros sítios. Foi? O Alvin tinha espaços na televisão antes da Vesica Radical. Estou a perguntar, tu te lembrarás mais disso? Da prova oral antes do curto-circuito. Não sei, mas isso é rádio, não é televisão. Não sei, eu olho para o Rui Unas tinha o... Eu olho para o... Era o... Como é que se chamava? Era o... Sub-26. Sub-26? Não, mas como é que se chamava? Não era alta tensão, mas era assim... Alta voltagem. Sim. Alta voltagem era, era RTP. Porque agora estou a ser... Era o programa de jovens e depois começa o curto-circuito... Eu vou-me retratar. Sim. Eu vou-me retratar, porque agora lembrei-me de uma coisa. Lembraste-me do Sub-26 e da alta voltagem. Eu lembro-me que o Rui Unas era. Ele já próprio admitiu isto, não chama? Era um Toninho. Sim. E ele agora. Não é a mesma pessoa. Completamente o oposto daquilo que era. Por isso vou-me retratar. Isto é em direto. Isto é pensamento em direto. Portanto, retiro o que disse. Tens que dizer isso, Nuno Marco, estás a ouvir isto? Rui Unas. Eu acho que, falando em termos realistas, acho que nenhum deles vai ouvir isto. Pois não. Mas acho que o que não vai ouvir, de certeza absoluta, é o Fernando Alvim. Esse é o único que não vai ouvir. Tipo, de certeza absoluta. O Rui Unas também, muito provavelmente, não vai ouvir, mas o Fernando Alvim é aquele que tenho a certeza que nunca vai ouvir. Tipo, eu tenho mesmo a certeza, ele nunca vai ouvir isto. Pronto. Ele não vai ouvir isto. Não sei. Estás a ver? Os outros é tipo 99,9% de certeza. Sim. Que é tipo quase certeza que não vão, mas imagina que alguém mostra e eles tipo vão ouvir. Espera, pode apanhar o Nuno Dias para estar a ouvir isto no carro. O Nuno Dias tem carta para estar a ouvir isto no carro. Não sei. Eu não tenho carta. Pois não. O Pedro Paulo tem carta, que eu já tive boleia do Pedro Paulo. O Pedro Paulo. Não, mas isto foi, é giro. Eu se calhar estava a dizer isto a projetar aqui uma minha própria divisão do mundo. Em que tu tornaste aquilo que tu criticas. Se calhar. Tu odiavas publicidade e agora... Eu acho que estava-me a projetar a minha visão do mundo. Tu viste um special do Bill Hicks? Já. E ele disse aquela coisa da publicidade e tu achaste... Ei, por isso é publicitário, eu devia morrer. Não. E agora és um publicitário. Eu acho que a publicidade é giro, é um jogo giro. Mas sabes a que é que eu me estou a referir? O Bill Hicks. Eu sei que é o Bill Hicks. Pronto, ele dizia... By the way, if anyone here is in marketing or advertising, please kill yourselves. Yeah. This is not a joke. Please kill yourself. Pronto, era isso. There is no justification. There is no rationalization for what you do. Just kill yourself. Percebo completamente. Pronto, isso. Era isso que ele dizia. É miserável. É miserável. Era isso que ele dizia. Eu não posso entrar em pormenores, porque não é que o meu chefe vá ouvir, nem os meus colegas, duvido. Mas eu não posso entrar por nós. Mas a única pessoa que a gente esteja não vai ouvir isto é o Fernando Alvim. Agora, é muito provável que outras pessoas também não ouçam, mas o Alvim nunca vai ouvir. Mas também não ouviste. Pronto, está bem. Não, é assim. Peraí. Não me vou defender. Mas é miserável, é um mundo miserável. Mas é um jogo giro. É um jogo giro. É um jogo giro de se jogar. Mas é miserável. Mas ele também sabe isso. Certeza. Mas pronto. Enquanto eu não escrevi. O Higgs também morreu tipo aos 34. Foi? Foi. Eu estou com 34 anos. Não me digas idades em que pessoas morrem. Eu não tenho certeza se foi aos 34, mas foi tipo, eu acho que ele não jogou aos 35. Eu sou hipocondríaco. Mas ele tinha uma relote no cabelo, tipo um malete. Sim. Tu não tens, portanto, se calhar estás chave. Não, mas tenho bué papos no corpo, mano. É uma cena que eu... Já estamos a falar de tipo, problemas médicos, mas... Acho que é melhor... Quem ganhou? Lomachenko, claro. Lomachenko ganhou. Ok. Pá, e acho que é... Eu acho que 80% do conteúdo deste podcast... Sim. Não me faz sentido nenhum. E qual é o problema? Não, na boa. Mas eu ouvia. Repara, isto sou eu que faço isto. Sou a única pessoa que controla, que manda nisto. Tu editas? Eu edito bem, aquelas partes em que... Esta frase em que teve, e tal. Não, em que tal. Teve... E tudo o resto de fica? Tudo. Foda-se. Sem cordas. Sou eu que mando isto. Sem rede. Sou eu que mando isto. Isto acontece o que eu quiser. Estou pronto. Eu não devo nada a ninguém. Isto não tem publicidade. Estou satisfeito. Tenho... A única pessoa que quer saber sou eu. Isto existe, tipo... Estou satisfeito. E que a pessoa de quem isto depende sou eu, para o bem e para o mal, não estou a armar, é tipo... Sim. Só fiquei insatisfeito um bocado com o meu... Com o meu rant em relação ao Nuno Marco e o Rui Unas transformar-se naquilo que criticava. É só isso que eu quero determinar. Então quero corrigir isso. Eu só não percebi o que é que eles criticavam. Não sei. Mas pronto. Foi um... Não sei. Pronto. Foi um grito da adolescência. Acho que podemos ficar por aqui. Sim. Tá. Muito bom. Obrigado, Alfa. Nada, obrigado eu.